Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui em mais na Zela Caixa. O retorno. Olha, o bicho já voltou. O retorno de Théo Luz. E tu não tava no outro, mano? Também. Aqui é Joel Sul, que minha avó nunca me prestou dinheiro. Aqui é o Sr. B e que a carnificina comece! Vixe. Esse tá empolgado. Aqui é Vinícius Melo, Afonso Solano Cover. O bicho tá falando do estádio. De um estádio de futebol, né? Como é que é? É isso, mano. O cara tá falando é do estádio de futebol. Só tá o microfonezão. Vai lá. Baixa isso aí, mano. Aqui é Vinícius Melo, então Afonso Solano Cover. E eu ainda não joguei Diablo 3 porque não tem nenhuma lan house aqui perto que tem esse jogo. Tá locadora pra jogar, mano. Posto eu fazer uma manifestação aí na tua cidade aí. Sem condições. Vou pensar nesse caso. Saía com megafone, né? Da... Queremos Diablo 3 no house. Queremos Diablo. Não, cara. Vai... O que vai ter de manifestação de igreja ao meu redor? Ia ser surrado. É. O mais massa é que ia ser um movimento satânico, né? O cara gritando que ele... Diablo 3, ó. Aqui é até o Luz e eu ainda irei trabalhar lá. O bicho dei... Beleza. E aqui é o Neto Maru e dessa vez eu irei ganhar dinheiro de verdade, honestamente. E no episódio de hoje vamos falar sobre uma das maiores empresas de jogos do planeta, a Blizzard. Olha aí, rapaz. Aproveitando aí o lançamento de Diablo 3, vamos lá. E-mails. Correio. Vamos para mais uma semana de Deus, Zela Caixa. Vamos lá. Olha aí, né? O que é que temos de recado para hoje? Hoje um dos recados mais importantes de todos é que quase tudo que você vai ouvir nesse cast está à venda pelo link da Saraiva, né? Mas tá falando lá da Blizzard, né, cara? Tem os links aí embaixo, alguns links. O principal que a gente vai citar aqui, o Diablo 3, que já está à venda, né, pela Saraiva. Cara, e o World of Warcraft também, né, cara? O World of Warcraft... O WoW é que tá baratíssimo, né, cara? O pessoal pode comprar aí à vontade, né? É, você ouvindo, com certeza, você vai ficar com vontade. Então, já que você ficou na pilha aí por causa do Azileito, não custa nada você entrar no site, já tem um banner lá, você clica, compra o jogo, né? Vale lembrar que o Diablo, você não paga mensalidade, né? É só comprar o jogo. É só comprar o jogo, exatamente. Pois é, então compre pelo nosso link e todo mundo sai ganhando. Olha aí. E o novo feed também, como a gente deu uma caída no servidor, né, cara? A gente passou quase um mês aí fora do ar. O feed teve que ser refeito. Tem um link aí embaixo do novo feed. Assine no seu agregador de links, né, cara? Ou no iTunes, né, também. E não assine só no seu, né? Se você conhece alguém que tem iPhone, assine sem um cara saber. Se o cara for no banheiro e deixar o iPhone dele em cima da mesa, você vai lá e tal, programa pra assinar e tudo. E continue espalhando o Azila Cash pro Brasil, quer queira ele ou não, né? É verdade, cara. Você tem que indicar o Azila Cash pros seus amigos, né? É, cara, é igual a partido político, mano. Você gosta, por mais que o seu colega não goste, você obriga ele a gostar, né? É, cara. Nosso objetivo é ser o maior podcast nordestino do Brasil, né, cara? É, Nordeste da Galáxia, né? Não, mas agora é a convocação máxima da resistência, cara. Sim. Você que é asilado, gosta do Asilator e do AsilaCast, né? Uhum. Você que sente a nossa energia, né, cara? Que a gente tenta passar em todo episódio. Você que ri toda semana com a gente, né? Exatamente. A gente tem uma missão pra vocês. A gente vai dar uma missão pra vocês. Não é corrente, nem aqueles negócios de eu preciso de 7 pessoas para doarem 7 mil reais. A gente quer entrar o prêmio e o Pix 2012, cara. Olha aí, rapaz. E o que é que o cara tem que fazer pra indicar o AsilaCast no prêmio e o Pix? É uma das coisas mais fáceis desde a invenção da internet. É só o cara entrar num linkzinho, né? É. Que a gente vai disponibilizar aí. Pois é, a gente vai deixar o link aí embaixo pro prêmio e o Pix, pra página deles lá da indicação dos melhores da Websfera 2012, né, cara? Tem várias categorias, né, cara, que você pode indicar lá melhor Tumblr, melhor Facebook, não sei o que, e você vai fazer o que? Você vai entrar na página do YouPix, tem um link aí embaixo, certo. Você vai botar o seu nome completo lá embaixo, certo, vai colocar o seu CPF, tem que ter o CPF porque eles precisam validar os votos. Antes de qualquer coisa, o YouPix é um prêmio sério, não tem perigo de venderem seus dados pra marca coreana, né? Uma coisa que eles pedem também é o Twitter, mas se você não tiver o Twitter, você pode colocar lá na descrição deles, não tenho. O Facebook eles também pedem, você pode colocar lá o link do seu Facebook como dado. Se você não tiver, você bota não tenho também. E você vai votar, indicar, né, o Asileitor para a categoria Blog do Ano e o AsilaCast para a categoria Podcast do Ano. Pronto, essa é a missão que vocês têm que fazer, cara. E é uma missão fácil, né? Recapitulando, você entra no YouPix, preenche o cadastrozinho dele fácil, né, de votação, e indica o Asilator para Blog do Ano e Podcast do Ano, né, exatamente, cara. O período das indicações vai até 5 de junho, então corre, a gente tem que conseguir isso aí, cara. A gente quer entrar para esse prêmio. Pois é. E a gente quer ganhar também, né, cara? Se você tiver alguma dúvida, imprima isso aí na postagem e cole no flanelógrafo da sua empresa, né? Cara, Neto, tu sabe quem é que vai estar lá, cara, no, nesse UPix? Sérgio Malandro. Ele vai também do Himalaia, cara, vai estar lá. Olha aí, cara, quem sabe, hein? Se você quiser ver eu, o Neto e o Manel batendo de frente ali com o Himalaia, cara. Ia ser foda, hein? Você vai ter que indicar aí, cara. Tem que indicar aí na página do YouPix, cara. Vai ser o UFC dos podcasts lá na hora. Exatamente, cara. Então, se você quer ver violência, sangue, ou se você não tem nada pra fazer, né? Só quer ver a puta mesmo, você, vote aí. Se você só quiser ver a destruição, né, cara? Mas se você é daqueles caras que vota só pra fazer o mal, mano, também vote aí no Asileito. Pois é, cara. E como o pessoal já sabe, né, cara? Missão dada é missão cumprida, né, cara? Tinha 16 anos, moro em Taguatinga, uma cidade satélite de Distrito Federal, estudante do segundo ano do ensino médio. Sou mais um dos vários que conheceram o Cash através do Grande 19. Como sugere o título, recentemente comecei a divulgar com mais força o Asilator para os meus amigos. Olha aí, cara. Muito bem, esse é um dos caras que vai nos ajudar no Yupi. Pois é. Mas antes disso, eu já tinha colocado um AsilaCast pra tocar durante uma conferência no Skype. Olha aí, cara. Isso é bem sacado, hein? Utilizem essa estratégia. Olha aí. Uns gostaram, outros nem ligaram. Mas alguns dias atrás, a gente tava conversando sobre sonhos conscientes. Olha aí. Tu sabe que no segundo ano, a gente só conversava sobre Dragon Ball e salgadinhos, né? Pois é, Final Fantasy Táticos, né? Também. Logo lembrei do Cast 52, O Misterioso Mundo dos Sonhos, e mandei o link para eles. Ninguém comentou nada. No dia seguinte, para minha surpresa, todo mundo da conferência do Skype estava falando do AsilaCast. Olha aí, cara. Estratégia zona fenomenal do Ian. Olha aí, cara. como eu já escutei praticamente todos, aconselhei alguns dos melhores. E agora, em todas as conferências, tem pelo menos um link do Azilla Cash. Olha aí, mano, o Ian aí, futuro publicitário de sucesso, né? Foi bem sacada, né, cara, essa aí. O próximo e-mail é do Cário Murilo, né, sem idade, sem cidade, porque é o ouvinte antigo, né? É, pois é, nem precisa, né, cara? Na verdade, precisava, mas a gente releva isso aí. Olá, amigos asilados. O cast retornou com louvor bom. Vou pular direto para o assunto, senão o e-mail fica gigante. Torno os quadrinhos, tanto no 616, universo normal da Marvel, tanto no Ultimate, ele é um deus sim. No 616, não, no universo normal. Não vou dizer a numeração do planeta, não, que fica muito... Fica muito escroto, né, cara? É, fica muito nerd chato. No mundo normal, ele tem mais eventos deuses, tipo Ragnarok, que vai ocorrer antes da Guerra Civil. O Ragnarok também, pra quem gosta do Thor, é uma das sagas. Eu acho que as duas sagas mais importantes do Thor é o Ragnarok, Thor e os Vikings, eu acho, ou pelo menos as mais comentadas. Por isso, devido à saga Ragnarok, ele não participa da Guerra Civil. Pra quem for ler a Guerra Civil, que é uma saga muito foda e quiser saber por que, que ele não aparece, é, pois é. Você entra no link da Saraiva, compra a saga Thor, Ragnarok e confere o que é. E Asgard sempre foi um outro mundo, pois na história de Thor, na Marvel, é bem diferente da nórdica. Ele realmente vem de um mundo diferente, só que esse mundo é só de deuses. Wolverine no Wolverine Origins sofreria dano, já que ele pode ser ferido por adamante, uma bala do filme Era de Adamante. Olha aí a explicação científica do cara. E nos quadrinhos tem uma saga na qual o filho dele, o Duncan, né, que é um índiozão loucura ali, rouba uma espada que pode matar ele porque a mesma é feita de adamante. Caralho, será que aquelas facas guinça é feita de adamante, cara? Possivelmente. Não tá descartada não essa possibilidade. O filme dos Vingadores, pra mim, foi nota 5.5. Que aí? Aí ele não diz a escala, né? Se é de 0 a 6, se é de 0 a 10, ou se ele é um decenauta, né? As coisas que eu mais gostei no filme foram o Hulk, óbvio, né? Claro, né, cara? A Maria riu, porque ele diz aqui que é tarado. No final. O que eu não gostei foi do Mjolnir, o martelo do Thor, pareceu uma marreta do Chapolin, isso aí é bem irado, né? O easter egg. É, né, cara? Uma homenagem ao Chapolin, né? Não gostei também da primeira luta entre os três heróis, porque ele não entendeu porque o Homem de Ferro não fritou o cara com aquele raio e tal. Outra coisa aqui que ele não entende é como é que a Viúva Negra conseguiu enganar o Deus da Mentira. Aí um conselho que eu dou é porque ele, no mínimo, nunca namorou mais de 2 anos ou não é casado, né? Pra entender como é que mulheres têm o poder de manipular homens, né? E o filme perdeu 2 pontos só com aquela cena do Thor e o Hulk, que o Hulk dá um soco desnecessário na cena, e isso aí foi uma das melhores cenas que eu achei no filme. Essa cena foi boa, cara. Sem comentário, se não tivesse essa cena, eu tiraria 2 pontos do filme. O próximo e-mail do Thiago Destrito X Carvalho, Webmaster Americana São Paulo. E aí, asilados, até que enfim o site voltou nessa bodega. Sim. Mas sabe que por um lado foi até bom, fiz uma maratona conforme os casts iam sendo ressubidos, e até descobri que havia 2 que eu não tinha escutado, olha aí. Mas, olha aí, às vezes passa, né, um ou outro e tal. Os Vingadores, velho, foi o melhor filme já feito ever. Que morra quem falar o contrário. O povo tem que entender que nós somos, velho, barbados, alguns casados e com filhos. Sim. E esse tipo de filme não foi feito pra gente. Eu discordo. Quando eu vejo um bando de barbados discutindo que a roupa do Capitão América é galhofa, eu penso, será que esses caras lá não pararam pra pensar que eles estão discutindo sobre a roupa de um herói do gibi, mano? Sabe, eu não tenho nada contra quem curte essas paradas. Muito pelo contrário, eu sou um desses malucos. Fanboys que colecionam HQ, graphic novel, action figure. Porém, isso é muito coisa de criança. E eu sei e aceito isso. Bem que não é, não, coisa de criança também não, né, cara? Não, isso é um choque de culturas, mano. Porque tu sabe que pra sociedade contemporânea, a adolescência atualmente termina aos 30, né? Isso, cara. Então, é sério, mano. Então, quando eu vou ver o Vingadores, eu não espero que a física das partículas da roupa do herói sejam reais. Eu vou para desligar o meu cérebro e voltar a ser criança e acreditar que esses heróis possam existir. Olha aí, isso é verdade, né, cara? A técnica de desligar o cérebro também é muito utilizada na sociedade contemporânea. É, agora vem esses mimes antes de dizer que não faz sentido o Thor no universo do Iron Man. Cara, vocês estão falando de um gibi onde tem um cara que coloca uma armadura no corpo inteiro. E essa armadura cabe em uma caneta. Vixe Maria, velho. É tudo questão de ponto de vista. É. E um semideus mitológico que tem um martelo que cospe raio. Nada disso faz sentido. Porém, esse é o legal da parada. Não é pra fazer sentido. É a porra de um filme pra criança. Tem que ter explosão, piadinhas, trapalhões. E isso teve muito, né, cara, no Vingadores. É, isso aí eles estão de parabéns, mano. Cara, se eles tivessem colocado a música dos Trapalhões no Vingadores, seria foda. Inclusive, se os Trapalhões ainda fossem como eram antigamente, eles iam fazer uma paródia dos Vingadores iradíssima. Por isso que é o melhor filme de ação já feito, olha aí. Tu sabe que é um negócio legal? Daqui a 20 anos, quando alguém estiver ouvindo esse cast, existirem armaduras que cabem dentro de uma caneta, o cara não vai entender nada, né? Pois é, cara. O próximo e-mail aqui é também do Jim, né? Sim. Um ouvinte também clássico. Das antigas, por isso que tem só Jim. E aí, galera, tudo bem? Faz tempo que não ouvia o cast, né, de vocês. Sim. Mas tô me atualizando agora. E o que mais me chamou a atenção foi sobre o PS1. Concordo e discordo com muitas coisas que vocês falaram, mas tem uma coisa que o Neto tem razão. Na época do PS1, quando chegou, só tinha dois lugares em Fortaleza que distribuíam jogos. O cara que trouxe o videogame aqui pra Fortaleza foi o famoso Bosco. Eita. Porra, mano. O Bosco, bicho, caralho, eu não me lembro pra quem quer ter ideia. E deu o Dinho até disso aqui, mano. O Bosco, o cara foi o pai da pirataria aqui em Fortaleza. Também foi o cara que trouxe o leitor de disquete do Super Nintendo e jogos do Nintendinho em disquete, mano. Que varia, cara. Caramba, mano, como é que a gente não falou do Bosco, mano? A gente tem que fazer outro cast agora, né, cara, de história de locadora, né? Histórias de o mercado negro de histórias de locadora, mano. Então, o Jim ganhou 10 pontos por ter lembrado o Bosco. Comente aí se você quer uma história de locadora 2 também. É, sobre o mercado obscuro dos... E não era tão barato assim, não. Você não comprava por menos de 10 contos e não tinha em qualquer banca, não. Isso é verdade. É, cara. Vocês falaram aqui que comprar 3 por 10 só aconteceu muito tempo depois. E vocês aceleraram as coisas. Mas tudo bem, deu pra entender. Eu também falei muito isso aí no cast. Ele tem um dia aqui, ele tá, apesar de tudo, ele tá mandando e-mail sobre o cast sobre PlayStation, né? Sim, cara. Alguns casts atrás eu falei isso aí também, que a gente gravou com o pessoal da nova geração, mas o pessoal que é velha guarda aí de PlayStation, acho que no Brasil eles vão se lembrar que quando o PlayStation saiu e começou a pirataria aí de CDs e tal, não era o que é hoje, tão fácil de você achar e tal, não era essa mama na égua. É, né? O CD não era um real, né, cara? 50 centavos quando o cara... Pessoas mais felizes, foi... Bom, o que ele quer dizer aqui é que provavelmente ele tá feliz porque jogou todas as gerações de videogame até hoje e já teve o privilégio de ter na casa dele todos os videogames, mais que na opinião do Jim, né? O Xbox é melhor do que o PS3. E segundo ele, foi ele que fez aqui a cabeça do Joel pra trocar o PS3 por um Xbox também. Que isso? Trocar não, cara. É o que o Jim tá dizendo, né? Bem, ele termina aqui dizendo que vamos embora, né? Vamos embora. Próximo e-mail é do Igor Valença, 19 anos, estudante de ciência da computação, Maceió, Alagoas. Desde o começo deste ano, acompanho vocês graças a um post do HB Dia. Em outras palavras, do Isinobre. Isinobre, né? A partir daí, venho sempre acompanhando freneticamente os casts por me identificar com a forma mais máscula de se falar o português. Exatamente. Esse é uma conotação interessante pro nosso sotaque. É verdade, né? Esse negócio de falar inglês correto, né, cara? Ele diz aqui que é a língua que se pratica em todo o Nordeste, menos na Bahia. Caralho, eu tô menos na Bahia por quê, cara? Vai saber, né? Além da alcunha nerdística de praticamente todos os assuntos aí, mais um aí, né, cara? Pra acervo. O último cast tinha que ser sobre os Vingadores mesmo, pra botar pra arregaçar nessa volta, olha aí. Inclusive, falar grande em arregaçar, a gente queria agradecer todo mundo que tá ouvindo, né? Porque a gente passou um tempinho fora e quando voltou foi recorde de downloads, né? Foi, cara. E continue assim, né? Indicando pra todo mundo, cara. A gente ficou muito feliz de saber que, além de nenhum ouvinte ter abandonado a gente, o número de ouvintes ainda cresceu mais. Pois é, cara. É, comenta que eu sei que o Homem de Ferro é o mais emblemático dos Vingadores, mas pra mim o Thor é o personagem mais foda do filme. Pra ele, pra 90% das ouvintes do Azileiro. É isso. É, ele diz aqui que graças ao Thor a trama tem totalmente a ver com o Thor, né? Isso é verdade. E com o irmão dele, o Loki. E o cara ter os poderes e a origem mais fodas da negada. No cast pitou a dúvida se ele era um deus ou um alienígena. Nos quadrinhos, ele é castigado por ouvinte e perde seu status de deus do trovão. E é só dizendo que ele não é castigado por um ouvinte. Ele é castigado pelo Odin. Eu falei ouvinte, cara. Foi. Odin. Ele é mandado pra Terra, Midgar, nos reinos de Asgard, assumindo a identidade de Dr. Donald Blake com memórias humanas para aprender a ser mais humilde. Num certo momento, ele recupera seu martelo e adquire todas as lembranças de quando era Deus. A parada meio Death Note, né, cara? Sim. Porém, ele já estava totalmente ligado emocionalmente à humanidade, preferindo ficar na Terra. Já no filme, ele também é castigado por Odin, não os ouvintes, né? Sim. Perder de seus poderes, mas não perde suas memórias. E nem adquire novas, e o status de Deus é revelado mais como uma máscara que Loki usa para superestimar os poderes do pessoal de Asgard sobre os humanos. Olha aí. Fazendo a relação, né, que máscara e Loki. O máscara... O máscara do filme do Máscara é o Loki, né, cara? Aquela máscara ali. É. Gostaria de recomendar o cast sobre Mod Sol. Todos os quebra-paus que vocês já estiveram envolvidos ou já presenciaram. Essa daí está altamente anotada, né? A nossa pauta de histórias de... Tava quase acabando, né? Histórias de porradaria. É, histórias de Mod Sol é uma... Um tema que com certeza já subiu vários ranks aqui na nossa lista de temas. Pois é. Ouvi o Joel citando Metallica no último cast. Seria foda um cast sobre os tiozões do thrash metal. Olha aí, tá anotado também, né, cara? Tem. E pra quebrar o seu galho, acompanha o programa até o final. Pra quem gosta de metal e thrash metal, né? Bom, o próximo e-mail aqui é de Anna One. É um nome esquisito, mas tem um significado. Significa lua cheia em uma língua indígena. Caraca, olha aí, cara. Tenho 29 anos, sou do Rio de Janeiro, professora de inglês e estudante universitária de francês. Olha aí, primeira cara. Poliglota, que realmente é poliglota, né, do programa. Pois é, né, cara. Não sou nem nunca fui jogadora de videogames e nem sei por que assinei o cast de vocês. Olha aí, quando eu digo que esse negócio de você pegar o celular ali e cadastrar o feed dá certo, ninguém acredita, né? Mas olha aí, a prova viva. Mas fiquei muito feliz, pois estou achando altamente divertido. Acabei de ouvir o programa, o número 12, né? O clássico Histórias do Senhor Pinóquio, e rachei de rir. É um bom cast, né? Pra se iniciar, cara. Não, é um dos melhores que eu acho. No meu ranking é top 3, Histórias do Senhor Pinóquio. Ao contrário de alguns idiotas preconceituosos, eu me amarro no sotaque nordestino de vocês, e esse é um dos motivos que me fez continuar ouvindo seus programas. O bom humor, a variedade de temas, seus causos e expressões regionais. Aí é uma colocação interessante que tu vê que é a opinião de uma linguista, né? Pois é, cara, olha aí. Uma profissional que estuda idiomas e expressões, né? Regionais e idiomáticas, e dá total apoio ao nosso sotaque. Então, qualquer outra opinião diferente, a gente vai passar a ignorar, né? Pois é. Pois bem. Enfim, só escrevi para elogiar vocês. Desejo que continue com o cast com seu bom humor. Ah, só um pedido, por favor, não tentem imitar o sotaque carioca de novo, a gente tá parando com isso aí, porque... Que isso? É. E continue com seu sotaque maravilhoso. Nauan aí quebrando barreiras, né, cara? Como muitos ouvintes fazem, né, cara? O próximo é do Thiago, de Itu, São Paulo. Olha aí, cara, de cidade Itu. Cidade famosa. Famosa cidade que tudo é grande, né, cara? Pois é. Tenho 20 anos, sou vagabundo por profissão e estudante de psicologia nas horas vagas. Faz alguns meses que acompanho o cast, mas como 90% do povo, só escrevi agora. Mas tá baixando esse índice. Pois é, tá baixando. Ao ouvir os dois casts de histórias de colégio e o Deixa de Ser Burro, com os quais me fartei de rir, lembrei de uma história que aconteceu na minha sala na 8ª série. Na minha sala tinha um garoto meio atrapalhado, por assim dizer, que era um motivo de zoação, ou malhação, como vocês dizem no Ceará. Numa aula de geometria, a professora fez um desenho de um semicírculo na lousa e perguntou ao garoto, cujo apelido até então era Albino, por ser muito... Por ser muito branco. É, galera, é fuleiragem, né, velho? Que figura era aquela? Aí ela, a professora perguntou pro menino, né? Que figura era aquela? O garoto começou a ficar em pânico, pois não sabia o nome da figura. Eis que um camarada meu que sentava ao meu lado, o infeliz resolveu ajudar o pobre rapaz, dizendo, é um trapézio, velho. E o trouxa falou com convicção, ei, professor, é um trapézio. A classe e a professora caíram na risada, quando alguém do outro lado... Do outro lado da sala gritou, diz aí, Pitágoras! É, mas tu tem que concordar que é uma evolução, mas o cara passar de Albino pra Pitágoras, né? Que isso, cara? Começou lá nos anos 80 ali, com Allen Adam, o cara que era de origem egípcia, bicho. O cara morava aqui na... Nos, aqui não, né? Lá nos Estados Unidos. É perguntado, no castelo. Morava perdido ali. Morava no beco ali, ó. Ali do lado, ali. Califórnia, ali. Allen Adam, ele sonhava trabalhar com jogos, né? Desde quando ele era pequeno. Ele contou ter uma lojinha de videogames e tal. Desde os tempos antigos, né? É, até que ele descobriu a programação no Apple II, né, cara? Olha, a Apple aí influenciando mercados, né, cara? Steve Jobs fazendo escola. É, bicho. Aí ele começou a desenvolver esse interesse por programar jogos de computador. Porque ele deve ter pensado, né? Ah, vou abrir uma loja, vou vender jogos. Por que é que eu não posso fazer os meus próprios jogos? Ora, porra. Provas que ele não sabia de muita coisa, né, naquela época. E aí no comecinho lá dos anos 90, o cara entrou na faculdade e tal, não sei o quê. E no começo dos anos 90, o Allen, ele conheceu o Michael Morheim. Michael Keaton? Michael Morheim. Aí no último ano da faculdade de computação, eles estudavam na faculdade da Califórnia, né? Eles se conheceram lá e criaram esse vínculo de amizade, né? Porque os dois estavam querendo trabalhar com tecnologia, o Allen com jogos, e o Michael, ele já trabalhava numa empresa, que era a Western Digital, né? É, tu sabe que é uma história engraçada, mano. Até hoje, mas se tu pegar qualquer turma de qualquer curso de informática, mas sempre vai ter um cara que abre uma empresa de jogos, sabia? Já sim, sempre estaria, mas eu já passei por 3 faculdades diferentes em cursos de tecnologia, informática, qualquer coisa de TI. Sempre tem um malandro que quer abrir uma empresa de jogos, mas certeza. Agora a cagada é ter 2, né? Porque quando tem 2. Aí a empresa dá certo. Ou não. Isso aí é verdade. É verdade. Quando eu tava na faculdade, eu tinha um amigo meu também, que ele tá, né, desenvolvendo jogos aqui em Fortaleza e tal. O irmão dele tá, ele não tá, não. O Michael Morheim, esse bicho já tava um pouco mais adiantado do que o Allen, né? Ele terminou primeiro. Terminou a faculdade, os dois ficaram se conectando por telefone e tal, né? O Michael, ele trabalhava a Western, ela... fabrica HDs, né? O principal produto dela é HD externo. E aí? Hoje em dia, né? Naquela hoje época. Dia. É. Já tive uns 3 HDs dela. Que pariu. O Alan, ele, quando ele se formou, ele tentou várias vezes, né, convencer o Michael a desistir de trabalhar na Western. E aí o Michael olhava assim, aí, ó, oh, doido, bicho. Vou bem sair daqui, meu, almoçozão de graça e tal, trabalhar contigo, velho. Eu fico imaginando essa conversa, né? Devia ser, não, cara, sai dessa empresa aí, multinacional, milionária, vamos abrir a nossa, pequena, é, de um mercado fechado e caro e que dá pouco lucro. Vamos, vamos, pra que continuar aí ganhando dinheiro? É, pois é, bicho, é uma coisa complicada. Até o pai do Michael, esse bicho ficou totalmente contra o Alan, né, e tal. Esse puto, bicho, né, come bosta, ele é doido. É, esse cara realmente teve esse preconceito, né, com o mercado de jogos. Até... Na época o mercado de jogos já não era visto como, ó, uma indústria, né, foda, assim. Era joguinhos, cara, era joguinhos. É, não é, não é como só era... Só a Nintendo e a Sega estavam lá quase, e aí nego não via como um mercado sério pra caramba. Então, o cara vai chegar... Vamos criar empresa, vamos! É, não é, não é como é hoje, né? Que a empresa de jogos, ela bate com a empresa com a indústria de cinema, né? Tal. Bate não, já passou já. Passou, né? Supera fácil. É, mas só uma pergunta. É, vocês sabem dizer qual foi o ano que eles queriam começar a brincar? Porque foi na década de 80, não foi? É, porque, tipo assim, em 83, 84 teve o crash da indústria de videogames, né? Que é mais um motivo pra desanimar qualquer um a tentar, né? Alguma coisa. Mas tu sabe que antes do crash é isso que dava motivo a qualquer cara criar jogos. Porque até então não existia muito essa prática de, vamos dizer, você licenciar um jogo. É. Na época do Atarizão, qualquer cara que sabia Basic metia o pau em programar jogo e tava nem vendo, mano. É, vendia verdade pra empresa. A única coisa que a empresa sacaneava era não botar o nome de quem criou o jogo. E às vezes os caras pegavam, hackeavam o jogo e, né, lançavam com outro nome, né? Às vezes era o mesmo jogo, mas com um nome diferente, né, cara? Isso foi o responsável pelo crash, né? Pois é. Por uma grande quantidade de jogos pornô de qualidade, né? Claro, né? Quem nunca se excitou em estrupar uma índia? Pois é. Caraca, quem... Ou ter seu pênis cortado por uma tesoura? Essa daí não, essa daí não. Ah, é, meu irmão, cada um tem um fetiche, né? Não, mas aí são um dos piores, viu? Cuidado. Mas aí o pai do Michael, né, teve aquele preconceito inicial e tal, né? Como sempre tem, né, cara? Quando... Porque o cara era negro. É isso. Porque sempre tem esse preconceito, né, cara? Quando o cara vai dizer que quer trabalhar com videogames, né, e tal, o cara é meio visto como vagabundo. É, minha mãe também falou a mesma coisa, mano. É, tu quer ficar jogando, né, essas porra aí e tal. É, mas tem que ver a cena, né, mano? Porque o Manel deve ter dito que queria trabalhar com videogame, esse bicho com cabelão no meio da cintura, né, só de cueca na sala. Aí ele não tem credibilidade de nada, né, também. Eu não queria ver essa cena, não, né? Desculpa. Eu não quero imaginar, né? Não, mas aí aos poucos a ideia foi se fixando, né, na cabeça do Michael e tal, né, de tanto o Alan tentar falar com ele e tal. Bora, seu negócio. Merda, bora, seu merda, bora, É, pois é, aí ele realmente decidiu, né, sair da Western e se arriscar, né, na empreitada lá com o Alan e tal. Mas será que ele saiu ou deram as contas dele? Pois é, né. Esse é, deve ter esse segredo aí. Será que você não fez? Foi sair coincidentemente? Também acho, viu? É. Diz ele que acreditou na parada e saiu, né? Diz ele. Pois diz ele, né? Foi igual a minha história. No mesmo dia aí, peraí que eu vou morrer. No mesmo dia que. No mesmo dia que eu saí lá do emprego, o emprego que o Joel tava tinha me indicado, me chamou no mesmo dia, por coincidência. Será que não aconteceu isso também com ele? Essa aí não foi coincidência, não, foi cagada. O pai do Michael ficou puto, né, lá com aquilo e tal. O Michael, o que foi que ele fez? Ele deserdou ele, foi o pai dele. Ele ia pegar dinheiro emprestado com o pai dele, né, mas com o pai dele ficou puto lá com aquela parada. Ele acabou pegando emprestado $15,000 com a avó dele, mano. Ai, vó, que era emprego. Vó, me dá dinheiro. Pra quê? Abriu uma empresa de jogos. Com certeza ele não falou que era jogos, né, cara? Ele falou que o avô abriu uma empresa e tal, vai dar lucro. Abriu um motel ali, abriu um motel e tal. Mas até esse ponto da história, vocês não estão desconfiando que o único interesse do Allen com o Michael era financeiro, não, mano? Porque... Pra projeção, mano, o pai do cara, mano, abominava o cara. É assim que ele sai, não, mas pede lá dinheiro do teu pai. Aí o pai do cara pega. Não, vamos pra avó, não sei o quê. É estranho. Não, vamos pra avó. Chamar a vovó ali, mano. Escutando essa história de fora, realmente parece isso, cara. Porque, na verdade, os dois só queriam jogar mesmo, saca? É aquela coisa que o pai realmente tava certo, sabe? Os dois, ah, não, a gente gosta de jogar, a gente gosta de criar jogo. Vamos criar jogo. Aí eles vão levando meio que na barriga, né, cara? Eles querem mais pra jogar do que pra realmente programar e criar jogo, virar aquelas empresas, saca? Eu acho que esse bicho aí, quando tiver em estado terminal, mano, e lançar a biografia dele, vai ser bem diferente, mano, do que essa história. Terminal, ó, cara. Vai ser Blizzard a verdade, né? É, eu também acho. Não, mas ali o Michael, esse bicho foi mala, esse bicho fez o seguinte, ele queria se segurar, aí ele disse pro Allen assim, não, eu peguei 10 mil com a minha avó, aí esse bicho intocou 5 mil, olha na conta dele, tá? Ainda deu-lhe uma sacaneada na velha ainda. agora que você falou isso, eu tô com o Neto. Eu acho que a história vai mudar bastante quando lançar a biografia dele. Só que durante esse período aí, né, cara, o Allen, ele conheceu outro cara lá na faculdade, né, na classe de inteligência artificial. E foi outro cara importante, né, o Frank Pierce. Frank Pierce. Esse Frank não é o cara do Dragão Branco, não, mano? Frank Jukes é, mas o Frank Pierce é outro cara. O Frank Jukes é do Dragão Branco. Eles dois, eles estudavam lá na aula de inteligência artificial, só que eles achavam chata, né, a aula e tal. E esses bichos, eles matavam a aula direto ali pra jogar videogame no laboratório ali. Esse bicho era da turma do Manel. Conhece ele, mano? Conheço, mas esses bichos aí, na verdade, o Old of Warcraft foi eu que dei a ideia. Old of Warcraft, né? O velho do Warcraft. É por isso que não deu certo, mano. A parada clássica, né, de faculdade, o professor tava olhando pro outro lado, os caras abriam o Diablo lá pra jogar e tal. O Frank, ele já queria entrar nesse mercado de jogos, mas ele não sabia como é que ele fazia, né, pra poder entrar. Ele não sabia se entrava numa empresa, se ele prestava serviço terceirizado e tal. Ele queria encontrar um meio de entrar nesse mercado de jogos. E aí o Allen, ele ligou pro Frank e disse, não, eu tô com um projeto aqui, eu queria que tu participasse, é uma empresa de jogos. Na mesma hora, mano, o Frank, esse bicho, largou o emprego dele na Rockwell e foi trabalhar lá com o Allen, junto com... A mesma hora mesmo, nem pensou. Nem pensou. A mesma hora mesmo. Calma aí, que a minha ajudante de RH tá passando aqui. Ô Suzana, eu me demito. Esse bicho ficou... É porque ele já queria entrar, né, no mercado mesmo de jogos e tal. E aí eles três, mano, eles entraram lá, foram lá pro escritório, um escritóriozinho pequeno, 50 metros quadrados, uma parada dessa. Esses bichos, eles mesmo que montaram os computadores, as mesas, as bancadas, era aquela beleza toda, né, cara? Começo de... Mas naquele tempo o computador não era aquele que já vinha um monitor, a CPU, o teclado colado, não? É, o Apple, Apple II era desse jeito, né? Eles só tiveram o trabalho de ligar na tomada, mano. Era aí muito... pesava o quê, né? Não, mas aí os caras Pegaram o trabalho de marcenaria, tá, serrando ali as bancadas e tal. Era uma parada foda ali, meu cara. E era aquela beleza, né, cara? Eles trabalhando lá, os três e tal. Não sei contar isso, foi uma parada, um fato mais engraçado também. Um fato engraçado que vai decorrer de um tempo é o nome da empresa, né? De onde surgiu, cara, a ideia mirabolante do nome da empresa. É, pois é, cara. Em 91 surgiu, né, a Silicon e Synapse. Né? Você sabe a justificativa deles pra esse nome, né? É. Alguém teve um derrame lá dentro. Não. Eles pensavam, pô, vamos botar um nome maneiro, futurista. O que a gente gosta? Eles ficaram pensando em palavras no nome. Alguém falou peitos. Peitos. Eles levaram silicone. Porra, silicone. Aí ficaram procurando sonoridade, sabe? Silicone sinapse. Eles ficam brincando com essa historinha até hoje, tá? Eu duvido um pouco que seja realmente isso, sabe? Porque o símbolozinho é um cérebro, senão seria um par de peitos. Pois é. Seria muito bom, cara. Seria muito melhor do que o cérebro. Hoje em dia, esses bichos, pra tirar de tempo, eles dizem que silicon é em homenagem ao Vale do Silício, né, e tal, peças de computador e tal. E sinapse é... Pra ficar mais nerd, né? É, era o nome do bordel, né, que tinha lá por perto. Sinapse é uma atividade cerebral, né, cara? Exato. Aí é que na surgiu verdade, o nome. Eu acho que o silicone nem existia naquela época, então... Naquela época, 91, que engraçado. Uma mulher vinha botar silicone em meio ano passado. Engraçado também. É que os clientes ligavam pra lá, né? Ei, mas é que bota silicone. Quero 500ml aqui. Os caras, não, mas a gente faz jogos aqui. Vixe, velho. Jogos, velho. Jogo de peito? Quanto é o jogo de peito, né? Quanto é o par? Aí surgiu aí, né, cara? Silicon Synapse. Começa lá, eles três a trabalhar lá na Silicon Synapse, né, cara? Aquela beleza lá de escritório e tal, né? Todo siliconado. É. Pois é. Aí eles começam a terceirizar a mão de obra pra produção de alguns jogos, pra o Amiga, Mac, Windows. Isso aí, cara, eu acho que funcionava como um cartão de visitas pra ele. Um portfólio, né, cara? Que eles tinham que ter alguma coisa, né, pra produzir e tal. Ah, exato. Eles precisavam primeiro de criar um certo nome na empresa, né, no mercado, pra depois eles chegarem, pô, vou fazer um jogo meu. Não é de cara. O cara não tem como fazer um jogo dele próprio de cara. Assim. Exatamente. E eles construíram. Por que não? Porque é só se você tiver muito dinheiro. Pois é, cara. E coloca muito dinheiro nisso. Mas tu acha que o cara que pede a avó 15 mil, mano, não tem dinheiro, mano? A avó patrocinava ali, mano. Ele não tem, não, mano. Quem tem a avó não, dele. Mas é a avó que tem. Mano, é todo garapeiro. A avó bancava ali tranquilo ali. Ai, daí, porra, puta. Volta, viadinho. Entendeu? Eita. É, aí o cara, ei, vó, mais 15 mil aí, por favor. Rapidinho, né? Eita. É, LG, bota na conta aí, porque senão vai passar o lance aqui. Comprar um computador mais rápido aqui pra galera. Eita, se tu abrisse uma empresa de jogos, mano, tu botava o nome dela de quê? Xidor, minha empresa ia ser massa, ó, mano. Quem? Minha empresa ia ser massa. Como é o nome, velho? Chibata. Eu nem pensei ainda. O início ia ser Marco, mano. Chibata era um nome curioso. Ó, oh, Chibata. Como é assim? Venha trabalhar na Chibata, né? Chibata entretenimento, né? Tu sabe que até meio asiático parece, né? Chibata é só uma curiosidade. É. Será que o silicone não era alguma homenagem à vovó? Que é isso? Por quê? Devia botar silicone e não botou. Né? Por quê? É, talvez ela precisasse. É isso. Tá, cara. Esse bicho, esse carioca não respeita nem a vovó, velho. Os 15 mil. Era... Véia, os 15 mil dólares era para botar silicone, né? É, tipo. Mais... Agora eu imaginei, ela tava conversando ali. Aí o cara é emprestado aí, a pobrezinha toda triste, ó. Leve. É. Leve, ó. É, É o que foi que eles fizeram. Eles produziram vários jogos. Né? Leve, leve, ó. Achei bom, animal. Porque tu imitando aí a coroa, mas pareceu mesmo. Ai, ai. E aí, o que eles conseguiram produzir aí? Eles fizeram jogos como RPM Racing, né, cara? Que foi um embrião lá do Rock'n'Roll Racing. Eles criaram um jogo lá, o Battle Chess, né, do Windows e tal. Aquele jogo clássico de xadrez, né, cara? E um jogo do Senhor dos Anéis, cara. Que foda. Eles fizeram o primeiro, né? É, pro volume 1, né, e tal. Como assim? Fizeram... Tinha alguns projetos, cara, que esses bichos não conseguiam, não faziam nem ideia, cara, de como eles iam começar a desenvolver e tal. Ô Joel, só uma observação. Você falou que eles fizeram o Battle Chess, né, o The Lord of the Rings, né? Sim. Mas na verdade eles não fizeram o jogo, eles portaram o jogo. Eles eram contratados pra pegar o jogo que era lançado originalmente pra uma plataforma. Ah, né? Eles faziam a conversão pro, pra uma outra plataforma. No caso do The Lord of the Rings, eles portaram pro Amiga, né? Olha aí. Na verdade, quase todos eles portaram para o Amiga. Acho que só o Battle Chess mesmo que eles portaram pro Windows. É, aí, só sabe que hoje em dia os programas fazem isso aí sozinho, né? Pois é. Tinha certos projetos, cara, que esses bichos não sabiam como nem como é que começava a desenvolver, cara. Mas eles tiveram muita coisa, eles tiveram que correr atrás, né? De conhecimento e tal, de informação. E muitas coisas eles pegavam em livros e tal, na internet, pra eles... Na 1980, o cara pegava livro na internet, mano. Eles iam atrás de informação do jeito deles, né? É uma por uma, né? Ou livros ou na internet. Não é livro na internet, ficando demais. Ah, 1990 ainda que seja, mas a internet não tinha nada de informação. Tinha um pouquinho. Tinha, mas não era tão difundido assim, não, né? Tinha o bate-papo da UOL, pô. Eles vão pegar isso no bate-papo da UOL, pô. CQ, né? Eles passaram. É. Ué, pô, os caras passaram informação pelo Mirk. Aí. Gatinho desenvolvedor entra na sala, pô. Não, mas aí eu, por exemplo, o Michael, ele conta que ele nunca tinha visto uma linha de código de C++ na vida dele. Exato, ele foi aprender na Blizzard, né, cara? Cara. Ele foi aprendendo. É, ele, na empresa mesmo, ele pegava lá e ia aprendendo, né, ali, a programar e tal. Ah, mas vocês estão super valorizando, mano. Um cara que sabia Basic, o C++, meu Deus, não dá cura. Meu Deus, eu não sei o que acontece aí. Mas pra programar... Você tem que transformar a linguagem e depois fazer, adaptar ela pros jogos, cara. Não é tão fácil assim também, não. O mais complicado da linguagem, mancha, vamos dizer, você domina a estrutura de como é que o código tem que funcionar. A linguagem é só, vamos dizer, é como se literalmente fosse uma linguagem. Se você sabe o que é que você quer dizer, você só tem que escolher o idioma pra executar aquilo dali. Mole isso, né? Ah, mas ainda assim se torna um pouco complicado, né? É, eu quero xingar o Telos, eu só tenho que escolher agora a língua, pode ser alemão, beleza? O cara tem que aprender o alemão, né, e tal. Não é assim tão mole também, não. O cara tem que saber como é que a linguagem funciona, né? Não é tão difícil, mas também não é tão fácil, né, cara, do cara. Não, assim, o que o Neto tá querendo dizer tem sentido. Se o cara sabe lógica de programação, ele na teoria sabe programar qualquer uma. Sim. Só que o problema é, né, cara? Cada uma tem as suas variações. Formatos e tal. É o que todo professor de programação ali no primeiro semestre fala, né, cara? Não, se você programar em Pascal, você programa em qualquer linguagem. Mentira! Das maiores mentiras. Eu comecei com Java, peguei Pascal pra tentar e não consegui fazer, falo mesmo. Oh, vou te falar que é mentira, assim, mas te dá uma ajuda, porque tu pega o pior pra depois ir melhorando, tá? É, então, verdade, é verdade. Tu se acostuma com o ruim e quando chega o bom, tu vai tira direito. Ah, ajuda. Não é que, né? Mas não é começar com C, né, pô? Isso aqui é demais. É, pois é, mas o C++ ele ajudava muito pra criação de projetos, né? Já era uma linguagem bem difundida e era o que eles que tinham que aprender, né, e tal. A necessidade deles exigiam, né, isso aí, o que eles queriam fazer. E aí eles começaram, naquela época, a contratar mais gente, né, pra trabalhar com eles e tal. E esses... contrataram um professor de C primeiro, né? Aula de reforço dele pra galera. É. E aí o requisito máximo que esses bichos tinham era o cara ser fã de videogames, cara. Ah, descarada, viu? Os anos 90 tudo era muito mais fácil, não era? Puta merda. Isso é, cara. Não, mas tu sabe que hoje em dia no mercado isso aí ainda é utilizado pra você conseguir mão de obra gratuita. Não, mas sério, tu quer arranjar programador e tu não tem como pagar, tu diz que é isso aí, que um pré-requisito é o cara gostar muito de jogos. Porque pro cara trabalhar de graça, só vai gostando muito da coisa mesmo. É verdade, aí trabalhando por poucos salários, né, e tal também. Foi a partir daí que entrou aquele... Esqueci o nome do cara, que foi o que é o cara que faz as ilustrações, os desenhos, as artes. Sim, exatamente. Entrou o Joey Hall, que é um artista 3D. Não é por nada, mas esse cara é muito foda, cara. Esse cara criou todos os personagens que você... Ah, eu gosto do Lisa. Cara, ele foi esse cara que criou. É o Sam Didier, o nome do cara. É o diretor de arte da Blizzard. Até hoje ele tá lá. Até hoje. O cara é foda. O Bob Fitch também, que entrou naquela época, que é um programador. Pois é, sabe o que é legal da linha de evolução dos caras da Blizzard? É porque se tu pegar na maioria das empresas, ou na maioria da linha de vida das pessoas, é assim. O cara na adolescência é loucão, né, e tal, muito doido, cabelão, barbado, aí com o tempo o cara vai melhorando, né? É, o cara vai pegando experiência, melhores, né, e tal. Corta o cabelo mais direitinho e tal, vai envelhecendo. Na Blizzard, mas se tu pegar, essa putaria, os caras quando começaram, era tudo com blusa social, cabelo bem cortado e tal. Hoje em dia. Os caras vão evoluindo, mas vai piorando, os caras deixam o cabelo crescer, é mó putaria. Os caras entram na empresa tudo bermuda, né, e tal. É, mano, camisa do Pac-Man, só louco. Bob Fitch, que é um programador, cara, ele disse que quando ele chegou lá na Blizzard, ele disse que era fã de jogos de videogame, programador e jogava muito RPG ali. Isso ali. Currículo completo, pô. Pois é, cara, aí, porra. Foi contratado na hora. Contratado na hora, né, cara? Pensaram nem duas vezes, assim. O que foi que aconteceu com eles ali? A cada projeto que eles iam fazendo, que eles iam pegando pra conversão e tal, pra desenvolvimento da programação do jogo e tal, eles iam ficando cada vez mais experientes, né? Eles iam pegando a manha ali de fazer os jogos e tal, pegando a malaca e tal. Aí eles pensaram assim, não, mas por que é que a gente não cria nossos próprios jogos a partir de agora? Do lado, né? Ah, o cara foi, pô, a gente estava tão automático que não se ligaram, né? Pô, a gente já tem dinheiro, já tá pra juntar uma renda aí pra, né? É, cara. Puxar uns patrocínios, vai dar um jogo nosso. Já. Baseado, né? Baseado. Puxar o jogo. Puxar o jogo. Escrever o jogo no baseado. Os caras realmente iam pegando essa malícia, né, da criação de jogos e tal. Mas é o incrível é você, assim, eles vão fazer um jogo, então eles vão fazer um jogo meio ruim, né? Um joguinho merda de mísseis. Ah, nada demais, coisa pouca, cara. Qual foi o primeiro jogo que eles fizeram? E aí o primeiro jogo que eles fizeram lá em 1992 foi o The Lost Vikings. E esse jogo é muito foda. Cara, eu acho bom, cara. Eu joguei ele no... Eu não joguei ele na época do Super Nintendo, né? Que ele saiu pro Super Nintendo também. Mas eu lembro de ter jogado ele no computador, muito depois, cara. Eu também não, porque eu estava nascendo, então... Eu estava nascendo. É verdade, essa época que tu já era pai, né? Cara, o negócio foi escroto. Cara, eu acho que assim, eu acho que quando o bagulho é pra ser, cara. Assim, tem um monte de empresa de jogos, né, que começa e lança seus próprios jogos e tal. Mas, cara, se você parar pra ver, a Blizzard começou e já estourou dois sucessos que, porra... Sabe, são clássicos incontestáveis até hoje. É, cara, todo mundo lembra, né? A Blizzard. É. Opa, e o que eu tô vendo que aconteceu também, assim, só pra puxar um parênteses pra geração atual, com a Dead's Game Company, né? Que. também eram. Falado, assim. que isso. Pior. Eu não vou comentar, vou ignorar. Não, mas olha só. Que assim, a história dela é muito parecida também. São amigos de faculdade, de trabalho, que decidiram arriscar a ideia e foi assim. Responsável pelo Flow, pelo Flower e pelo Journey do A Destiny Company é um pouco diferente, cara. Porque, tipo assim, o Flow e o Flower é legal. Você tem que conhecer muito de videogame pra, sabe, pra conhecer o jogo. Agora, o Journey é que tá fazendo sucesso, cara. Por exemplo, a empresa que eu e o Neto estavam comentando hoje, a Rockstar, né? Ela começou mais ou menos do mesmo jeito e tal. A Rockstar, que é responsável lá pelo GTA, né? Red Dead Redemption e tal. Começou mais ou menos desse estilo aí, né? Também dos caras, eles correndo atrás e tal pra desenvolver os jogos. Oh, Red Dead Redemption é da Rockstar, né? É da Rockstar. E a EA Noir também é, mas pô, eu tava pensando que assim, a Dead's Game Company é a última, né? Assim, a mais recente, digamos. É verdade. Né? A única diferença é que ela não pegou, por exemplo, o melhor jogo de corrida do primeiro jogo que ela fez. Não foi uma coisa básica, não foi uma coisa assim, de destaque no mundo dos jogos. Sim, não é a mesma coisa. Eu entendo que assim, são empresas completamente diferentes. Tipo, meu amigo, a Blizzard é o que há. Mas se tu for pegar, cara, daquela época, hoje em dia é porque tem muita informação na internet, tem muita informação em qualquer lugar que você queira encontrar, né? Você encontra pessoas ali com experiência. Naquela época, cara, era escroto, porque eles fizeram assim. Em 92, quando eles criaram lá o Lost Vikings, cara, eles tiveram que criar o jogo a partir de manuais japoneses, cara, de codificação C++ e tal. E nem existia o tradutor do Google ainda. Existia. Boa, cara. Meu amigo, os homens são foda. Os caras conseguiram, né, criar o Lost Vikings. Um ano depois eles criaram o... Porra, cara, esse jogo é foda demais, cara. Rock'n'Roll Racing, cara. Tu tá maluco? 92, cara, eles criaram lá o... 93, né, eles criaram lá o Rock'n'Roll Racing, cara. Um sucesso absurdo, cara, esse jogo. E até eles falam nos vídeos deles que eu tô no aniversário de 20 anos, né, conta um pouco sobre a história da Blizzard. Sim. Que é... Eles falam que, pô, vamos fazer um jogo de corrida, vamos. O que, que o pessoal, né, que gosta de corrida assim, gosta um pouco? Ah, a gente gosta de rock, a gente gosta... Vamos tentar fazer, então, um jogo que goste de... que conte, né? Que goste, não, que toque rock e que tenha corrida, seja um pouco diferente. Cara... Por que ninguém teve essa ideia antes? Né? Pois é, cara. Foi exatamente o que os caras pensaram. Pô, por que ninguém fez um jogo assim antes ainda? É, cara. Foi tipo assim, aquele bagulho. Ah, vamos fazer um jogo de corrida. Tipo as outras empresas. Beleza, a gente vai botar o carrinho azul contra o carro vermelho numa pista. É, cara. A Blizzard foi a primeira que chegou e falou assim, pô, o que o pessoal gosta além do carro na pista? Oh, é... Chegou no rádio. E além de correr o carro na pista, além de rock, explodiu o carro dos outros. Você tinha foguete, míssel, mina, tudo, sabe? Cara, não era só um negócio. Rock'n'Roll Racing, cara, ele não é só um jogo de corrida, né? Ele é um jogo de corrida, mas tem ação, tem porra, cara, tem aventura, tem tudo nele, cara. Ele tem rock'n'roll. O que eu acho mais irado, pelo menos o que uma das coisas que eu achava mais irado na época, cara, é esse mecanismo de você poder equipar e comprar o carro que você quisesse, né? Você trocava, aí eles colocaram uma história de quê? De você, né, ter alienígenas, você trocar de planetas. Cara, bota isso na mão da criança criativa, ela fica imaginando mil histórias só pra aqueles alienígenas, sabe? E é foda, cara, porque você praticamente pode personalizar o seu carro inteiro, né? Porra, o Sr. B tocou outro ponto legal também, né, cara? Naquela época o jogo tinha muito da imaginação da pessoa também, é, exatamente, né, cara? E o Rock'n'Roll era um jogo praticamente completo, né, cara? Você pode, por exemplo, tem várias cores, né, que você pode botar no seu carro e tal. Você pode brincar com essa personalização, né, do carro. Sim, você personaliza, você escolhe se você quer mais motor, mais pneu, mais... Você escolhe o que você quer melhor no seu carro. Pois é, cara, é um jogo foda, cara. Até hoje é foda, cara. Puta que pariu. Jogaço mesmo. E eles... Ei, véi, posso falar uma coisa? Não. O jogador de Rock'n'Roll. O Manel e o Moura, cara, esses bichos eram, bem dizer, os mestres do rock and roll ali na época, né? É, isso aí tá um pouco deturpado, essa história. É, isso aí é porque eles não conheceram a gente, né, na época ali. É, não, isso aí é porque, assim, eles eram os melhores jogadores da casa do Manel, né, e como só tinha Vocês estão sendo desafiados, então. Vixi, chamou pra xixi. Meu irmão, já era. Meu irmão, a gente vai fazer vídeo, mano, essa parada aí pra botar aí. Chama eu também que eu vou comer vocês, mano. Do... Que é isso? Que humor que é esse, rapaz? Eu não quero comer ninguém, não, mano. Eu mesmo, mano. No bom sentido, no bom sentido, por favor. Se for lá, você gosta de comer os outros, não quero não, velho. O Rock'n'Roll, ele ganhou o prêmio de melhor jogo de corrida do ano, né? Ali em 93. Da história, mano. Não foi, não? Da história. Da história até aquele ano. Da história até lá. Não, porque o Top Gear não deixou. O quê? É isso, cara. Pô, desculpa aí, mas Top Gear não é melhor que Rock'n'Roll. Esse maninha, caralho! Vocês parem, vocês sabem que o Top Gear é melhor. Peraí, tu quer levar um voador, né, mano? Mas vem dizer que o Top Gear é melhor do que Rock'n'Roll, mano. Já fez isso, mano. Sabe que é, para com isso. Eu vou te ser sincero, cara, que eu gosto. Eu acho melhor Rock'n'Roll, cara. Também acho melhor do que coração, não acho. Até então eu tinha bons pensamentos sobre o carioca aí, mas depois dessa eu. Pô, eu sou carioca. Fudeu tudo, viu, mano? Cargou o pau, pode fuder o resto da situação. Mau caráter, né? É, mano, o bicho aí é totalmente sem ele nem beira. Que isso, gente, que isso. Cada um tem sua opinião, né? Fique triste comigo, eu sei que a verdade dói, mas... A verdade dói. Não, mas o Rock'n'Roll Racing, ele recebeu, né, o prêmio de melhor jogo de corrida do ano, né, naquela época. E o Lost Vikings, no mesmo ano, ganhou o prêmio também, né, de melhor jogo de aventura, né. E que... Esse eu acho que foi roubado, hein. Eu acho que o jogo era bom, mas não merecia isso tudo. É marmelada, viu, marmelada. Ele é bem legal, cara, porque na época, eu tava vendo o vídeo, eles disseram que o projeto inicial do Lost Vikings, cara, iam ter vários personagens, né, pra você escolher. Iam ter mais de 20 vikings pra você escolher. É, cara, desde levantar a escada, dar espadada, jogar tocha, não sei o quê, jogar bomba e tal. Iam ter vários vikings, né? Aí só que acabou tendo só aqueles três, né? E um... De 20 pra 3, bicho, é um cortezão poderoso. É, porque no, a limitação ali da programação deles não era pouca, né, cara? Era foda de desenvolver ali. Mas aquele aí... negócio, eles priorizaram, né? Vamos fazer um jogo de qualidade com muitas opções ou um jogo com poucas opções, mas de qualidade? Então a gente fala, vamos melhorar o jogo, mas deixar com poucos personagens mesmo. E logo no Lost Vikings, né, cara, aparece um cara que também tá no Rock'n'Roll Racing, né, que é o Olaf, né? É, mas olha aí. Tem que contar que se você joga hoje em dia, dá pra você encontrar os caras do Lost Vikings lá no novo, né? É? Exato, estão lá, velho. Estão os três lá. Aonde? Não é o rei da cidade, Uda, né? Dos anões. Aonde? Não, eles estão lá no Udaman, uma cidadezinha. Depois eu explico, eu passo curiosidade pra vocês. Não, mas o Lost Vikings, cara, ele foi importante porque ele foi no Lost Vikings que o Michael, ele desenvolveu um softwarezinho pra edição de mapas, que é o Cell Editor. E mais tarde, cara, esse software ia ser usado pra outros jogos também, como Warcraft, o StarCraft. Era um software bacana, né, ali pra eles, que eles podiam criar mapas e fases rapidamente, né? É bem mais rápido do que pensando na hora de programar, né? Pois é, cara. Foi foda isso aí. Foi mais rápido de fazer na mão, né? Em 1994, cara, eu acho que surge um dos jogos mais fodas ali da Blizzard, cara. Que é o Blackthorn ali. Cara, esse jogo eu sou muito fã. Esse jogo é maneiro, jogo é, mas assim, ele não era muito conhecido não, né? Mas ele era maneiro. Eu não vi muita gente falar dele, sabe? Eu também torço pro Blackthorn. Cara, o Blackthorn é foda demais, cara. Tu sabe que o Frank, um dos cofundadores, né, lá da Blizzard e tal, o Blackthorn foi onde mudou, né, o nome de Silicon Synapse pra Blizzard, né? A gente teve um... O Frank Pierce, ele foi filmado, cara, pulando muro, subindo escada, correndo, fazendo todas as manobras que o Blackthorn faz, que o personagem do Blackthorn faz ali no jogo. E os caras só pegaram e desenharam o personagem por cima ali das filmagens dele ali. Fala que a gente até brinca um pouco que ele parece muito com alguém da equipe, né? Pois é. Coincidentemente, assim. É engraçado, é. Cara, que todo mundo tinha um cabelão, né, na época, e todos os personagens do Blackthorn tinham cabelão também, né? Cara, Blackthorn é um jogaço, cara. Blackthorn quase me fez comprar um videogame só por causa deles. Cara, Blackthorn é irado demais, cara. Porra. Quase que eu compro um 32X só por causa do Blackthorn. Só por causa do Blackthorn. Mas tu sabe que o Blackthorn é do Super Nintendo, né? Não, é do PC. É do PC, ele. Blackthorn é do PC? É, mano. É do PC. PC, mano. Se eu te disser que eu joguei ele no Super Nintendo... Não, ele tem no Super Nintendo, mas é do PC. Existe a versão. Eu nunca joguei ele no PC. Só joguei no Super Nintendo. Não, mas tem uma versão do PC, 32X, né, na verdade. E tem a versão, tem a versão 32X, tem a versão PC e a versão do Super Nintendo. E tu sabe que na versão de 32X e do PC, o Blackthorn tem uma fase a mais, né? É a fase da neve. Só na do 32X, não? É, só na 32. Não, eu acho que eu li da do PC também tem essa fase. A fase polêmica. Já vai dizer isso agora. Ah, é a fase da neve ali. Ah, uma novidade. Pra Game Boy Advanced também. Também saiu, né, cara? Muito tempo depois. Mas é um jogo foda, não, cara. É, Blackthorn é um jogo foda. É isso. Eu ouvi o nome aí do jogo que ele falou aí, mas não entendi não. Qual é o jogo? Blackthorn. Não, uma outra aí que ele falou aí, falou um nome aí, sei lá. Blackthorn, meu Deus. Ele fala de Blackthorn, mano. Eu não sei o que vocês estão falando de Blackthorn, eu tô falando de outro aí que falou aí. Blackthorn. O Blackthorn ali, né, tem uma curiosidade nele, né, cara, quando eles foram lançar na Europa, tiveram que mudar o nome, né, de Blackthorn foi pra Black Hawk, né. É, porque tinha uma bebida com esse nome. É verdade, eu sei. A bebida já era bem famosa, não podia chamar Blackthorn também. É mesmo, né, tarelo. É. Pô, mas ia ser mó maneiro chamar com o nome da bebida, né, principalmente se fosse uma boa bebida. Eles podiam botar a bebida, né, cara, ali no jogo, ali. Só ia ter que pagar um precinho barato, assim. Na verdade, esses bichos é mongol, mano. Era pra ter feito um marketing doideira ali, junto com o jogo ali e tal. Tu percebeu que falou em bebida, mano? Não, mano, eu devia ter botado marketing. Tá tudo errado, né? Tá tudo errado. Devia ter mais bebida, né? Naquela época, em 1994, né, a Blizzard, ela tava fazendo negociação. Porque o Rock'n'Roll Racing, ele foi distribuído pela Interplay, né? E o Blackthorn também. Só que o... Outra semelhança com a Death's Game Company, né? Que foi ter um padrinho bem forte na indústria. Interplay, naquela época, era uma puta distribuidora, assim. Era bem grande. Outro jogo também que eles foram parceiros, né? Interplay e a Blizzard foi no na morte e o retorno do Super-Homem, né? Que saiu pro Super Nintendo e tal. Esse aí já não foi essa. E o design dos jogos ali da Blizzard, né, cara? Eles sempre foram meio hardcorezão, né, cara? Era um design meio diferente, né, ali pra aquela época. Em vez de eles pegarem ou tentar fazer realista, né, ou tentar só fazer um cartão completo, eles pegavam o realista e tentavam, né, uma leve cartoonizada. Você percebia que aquilo da Blizzard ali começou ali e não ia acabar nunca, sabe? Tá até hoje no Warcraft, no Starcraft. É o Diablo, tá? Era um design meio diferente, cara. Era uma parada meio cartunesca, mas sombria ao mesmo tempo. Exato. Tem isso no Rock'n'Roll Racing, né, cara? Tem no Lost Vikings. Uhum. O Blackthorn também tem, cara. No Lost Vikings, eu vou dizer que eu não consigo enxergar isso aí, não. Tá, beleza. Olha de novo. Lost Vikings eu não joguei, não. Essa porra aí. A Blizzard, naquela época, ela estava em negociação com a Davidson e Associates e a Interplay, né? Eles estavam com essa dúvida, né? Em qual empresa eles iam investir e tal, para poder seguir com a parceria. E aí eles fecharam com a Interplay, né? Por telefone. E aí o cara lá da Davidson e Associates, ele ligou pro Michael lá no escritório dele e disse: "Não, mas tu é doido, né? Aqueles bichos da Interplay são tudo baitola." Provavelmente ele usou essas palavras mesmo, assim. Aí ele chegou assim: "Não, mas fecha com a gente." Porque eles faziam jogo pra computadores, né? E a galera ali da Silicon Synapse, eles queriam fazer mais jogos pra computadores e tal, né? Eles já estavam entrando nessa onda, né? De jogos pra computador. É, eles faziam também muitos... Acho que essa empresa que fazia muitos jogos educativos, né? Sim, a Davidson Associates era. Fazia muitos jogos educativos e tal, e eles, né? Vamos entregar, vamos ajudar eles a fazer jogos educativos, e viu que tava dando resultado. E a Silicon Synapse, né, cara, era uma parada forte pra atrair o público juvenil, né, um público mais adulto, né, e tal. E aí os caras, não... Juvenil ou adulto, mano? Juvenil. É, são duas coisas diferentes. Juvenil e adulto. É, a Blizzard queria vir mais pro lado dos adultos. Assim. A Davidson e Associates ligou pro cara e disse: "Meu irmão, eu te ofereço 10 milhões. Aí os caras: "Vixe, boia, 10 milhões, ó. Ah, vamos lá pra ele." Só isso? Fecharam. Já dá pra eles, pensar. Né? Cara, fecharam. Pô, já dá pra pagar a vovó, hein? Errar pra pagar o silicone da vovó, né? Em 94, cara, os caras estavam em constante crescimento, né, e tal. Eles já tinham 150 profissionais, né, entre os design, programadores, né, produtor, pessoal lá do som. Já tinha uma galera, né, cara? E pessoal lá do som. É. Ela é parece um show, né? O programador, o roteirista, game designer. É os caras lá do som. Esculachado, né? Que isso? Não, mas o som eu acho que é uma das partes mais importantes ali pra... A gente jogar. Percebe. Mas aí o que acontece? Eles já estavam desenvolvendo um jogo pra lançar pro computador, né? E esse aí ia dividir a empresa, né? Porra, ia ser o grande primeiro sucesso da empresa, fora o dos videogames, né? Super Nintendo, Mega Drive e tal. Segundo o departamento de profetas, né? Da empresa. o pessoal lá da Bola de Cristal, né? Tipo dos videntes. Não, mas vemos e convenhamos, né, cara? Já foram dois jogos, os dois jogos foram, tipo, o maior sucesso de cara. Então, o pessoal tava acreditando, né? O pessoal, pô. É, tem razão. Depositar confiança nesses caras aí. O que acontece? Eles viram que tinham que mudar, né, a empresa, tinha que mudar de nome e tal, pra um nome mais impactante, né, porque Silicon Synapse, né, cara? É um nome mais adulto, né? Podia deixar o nome da empresa com o nome de Silicone, né, no meio e tal. E aí eles fizeram uma mega reunião, né, com a galera lá e tal, e surgiram alguns nomes, né? O primeiro nome que surgiu lá, que o pessoal adotou, foi o Caos. É calado, né? Não, uma empresa de tarados. Agora tudo ali pensando nos pés das meninas ali. Teve esse primeiro nome, né? Que foi o Caos. Qual foi o Caos, mano? Eu achava esse nome maneiro, podia ter ficado assim. Caos Entertainment. Só que a putaria, né? Porque esses bichos botaram o nome Caos sujo de sangue, velho. O problema foi esse. O problema é que tinha outra empresa que também se chamava Caos. Falou: "Ah, não tem problema. Vocês podem usar o nome Caos. Vocês vão ter que pagar uns 100 mil, assim, pelo menos, pra gente." Aí o cara: "Não, beleza. Eu escolhi outro nome aqui." É, deixa pra lá. Não, muito caras... obrigado, né? Aí os caras da... Você foi muito gentil aí, mano. Os caras da Caos: "Roma, quase que cola essa." Quase que eles acreditam. Nego louco já pra se livrar do nome, né? E o segundo nome, qual foi, senhor B? Ei, mano, será que dá pra me ligar lá pra McDonald's e meter essa aí, mano? Eu acho que você deve tentar agora, no ar. Vai, valendo. O segundo nome que eles pensaram, né, que eles pensaram era meio porra louca lá, eles pensaram: "Pô, vamos botar o nome de Augury." né? É, Ogre. Ogre. Tipo, o pessoal, porra, vamos, não, Ogre, agora. Só que mandaram lá pro cara da outra empresa, né? Que tava associado com ele e falou, Ogre. E o cara, que merda é essa? É, não, Ogre. Quer assustar o cliente e tal. E o cara falou, ó, não vou me meter, eu não me meto. Esse cara é engraçado, é que ele fala que não se mexe, mas ele dá uma agulhada nos caras lá. Eu não vou me meter muito e tal, mas ó, eu acho que Ogre não vai dar muito certo. E aí eles, pô, não, tem que ser outro nome, então. Tem que ser outro nome, tem que ser outro nome. E aí eles começaram a procurar no dicionário. Não, acho melhor que tu falar, tipo assim, o maluco falou, ah, não quero me meter muito não, mas pede pra aqueles teus sobrinhos de 12 anos pararem de dar opinião no nome, né? Ah, mas Carlos, o Gris. Aí, mas esses bichos, outro nome, mas que esses bichos pensaram, foi o Midnight Studios. Olha aí, cada vez melhor, esse, hein? Era bom, esse era esse bom. Esse aí foi putaria, velho, porque na hora que eles apresentaram isso pra Davidson e Associates... Era 8 horas da manhã e não colou, né? Vocês querem fazer uma empresa de pornografia? Eu de putaria, né? Pois é, né? Aí os caras pesquisaram lá no dicionário, né? E chegaram lá a Blizzard. Daí, essa deve ter sido a parte mais difícil da história da Blizzard. Eles abriram o dicionário assim de uma vez, aí, bora lá, fiz aí uma... Não, eles jogaram o dicionário pra cima, né? Caiu na beira. Na hora que eles quiseram cair do chão com a página aberta. Alguém pega apontando, vai, sem olhar, hein? Você vai, você olha aí quando o cara mete o dedão em cima de Blizzard, né, cara? Ainda bem que eu não tinha bota, né? Meu Deus do céu. Tinha dado certo do mesmo jeito. E que se fosse Midnight Studios, tu tinha ficado mais fã ainda. No mesmo ano do Blackthorn, os caras lançam o que ia fazer um dos maiores sucessos ali da Blizzard, cara. O Warcraft 1. O jogo, né, era meio simples, né, cara? Mas era bem interessante ali pra época, né? É, pra época. Saiu a jogabilidade que eles criaram, o game design que eles criaram era bem inovador. É, porque eles estavam percebendo que esse negócio do RTS, né, tava surgindo e tal, e tava fazendo sucesso, né, na época. Até a parada do SimCity, né, esses jogos mais de estratégia e tal, eles estavam vendo que o negócio tava indo pra esse lado aí. Esse SimCity é uma bunda, macho, é uma bosta. Bomba. Sim, o cara, que estratégia tem naquela merda, mano? Isso veio do cara que falou mal de Top Gear. Não, mas tu dizer que SimCity não tem estratégia já é meio pesado, viu, mano? É verdade. Meio pesado, não, é extremamente pesado. É uma porra de uma cidade, mano, creio de qualquer jeito e pronto. É, mano. Qualquer um faz essa merda. Por isso que é junto, porra. Tá, mas... Ah, mas os caras ali da Blizzard, mas esses bichos eram loucão demais, velho. Era loucura demais, porque no ano seguinte eles lançam Warcraft 2, né? Que já foi outra revolução ali. Warcraft 1 pro Warcraft 2 foi uma melhoria boa, viu? Uma melhoria violenta, cara. Se eu que no ano seguinte eles lançaram também o The Lost Vikings 2, né, cara? Foi não. Exato. Bem em 95. Caraca, os bichos estavam. Tava, o pessoal tava entusiasmado, né? Tava entusiasmado. Por que é que o The Lost Vikings 2 não saiu com uns 20 personagens? Eles botaram mais dois, né? Eu tô me perguntando se esses bichos dormiam à noite, mano. É, cara. Não, eles mesmo falam que a rotina de trabalho deles, de vez em quando, era o programar. E aí eles paravam um pouquinho pra ficar jogando, velho. É, eles ficavam tendo campeonato interno de Street Fighter, de Mortal Kombat. Eles disseram, né, cara, que praticamente eles viam a família deles só no final de semana, né? É, mas eu vou dizer que eu já trabalhei numa empresa que ela promovia torneios de videogame durante o expediente, isso aí aumentava a produtividade violenta. É verdade, viu, cara? É, a produtividade no The Sims. Do Warcraft... Meu personagem trabalhava que nem um louco nesses momentos. Aumentava o level do cara no WoW bem rasinho. Galera, eu acredito realmente que essas ações acabam por aumentar mesmo a produtividade. Assim. Aumenta muito, cara. Realmente. Pelo menos o índice de faltas naquele período caiu drasticamente. Não, cara, mas o Warcraft 2, cara, foi um sucesso tão violento, cara, que mais uma vez a Blizzard conseguiu, né? O jogo foi o jogo do ano, né? Ali de 95. É, macho, o WoW foda, mas que esses bichos só tem 20 anos, macho. Então no nível. É, já eles são. Porra, eles são bem novos mesmo. É doido, mano. Eles são uma das empresas mais moral que tem na humanidade. Nessa época aí do Warcraft 2, eles pequenos, né? Em comparação com outras produtoras, né? Eles já estavam batendo de frente ali com a Capcom, com o Konami, já com a empresa grande, né, cara? É, eles mesmo falam que não tinham noção disso tudo, porque eles eram uma empresa relativamente nova, né? Eles estavam fazendo poucos jogos e estavam batendo ranks assim absurdos, sabe? Eu fico besta com isso, mano. Se você jogar Diablo 3, mano, acaba égua, mano. O cara evoluiu nesse level aí em 19 anos, mano. Os caras foram evoluindo de um jogo pra outro de uma forma violenta demais, cara. 96 que esses bichos criam a Battle.net, né, cara? Que... É que eles queriam, eles tinham que fazer. Os jogadores, né, estavam reclamando muito que, pô, o jogo é muito bom, joguei horrores, mas eu quero jogar online, quero jogar com os amigos, né? Quero jogar contra os amigos, com os amigos. E aí eles começaram a desenvolver a Battle.net e criaram essa Battle.net. Né? É, porque aí sim, né? Em 95 é que tava surgindo e se popularizando cada vez mais a parada da internet, né, cara? É, e assim, o maneiro da Battle.net é que. Da Battle.net? Que maneiro. Battle.net. É. Battle.net. Parece ter uma boate com esse nome aqui no Rio, não tem? Battle.net. Deve ter, cara. Eu acho que tem. Eles chamaram por... Acho que é Baronet o nome. Os caras se fazendo de desistido. Tu é, mas tu vê que o senhor Rubê, bicho, deve andar lá direto, né, mano? Deve ter. Tipo assim, meu computador quebrou faz uns 3 meses, né, cara? Eu tava no hype do Diablo 3, agora eu vou ter que comprar um outro e tal. Eu tô usando um netbookzinho lixento. Lixento não, eu gosto do meu bicho. Ah, lixento. Só que assim, eu botei o Diablo 1 e ele tá rodando. Eu fui dar uma olhada e, cara, minha conta da Battle.net tá funcionando, assim. É foda, cara. O serviço dos caras é foda pra cacete. Tipo, estão todos os servidores online, sabe? Não tem ninguém, mas estão online. E o primeiro jogo, né, cara, que eles botaram o serviço da Battle.net foi o Diablo, né? O Diablo 1, cara. Surgiu. O Diablo, cara. Esse jogo, como diz, né? Sugou minha vida. Putz grila. Jogou minha vida. O Diablo 1 eu não cheguei a jogar, não. Ó, doido. Eu joguei até no PlayStation 1, que era muito ruim. Era bem fraco mesmo. No Play 1 era difícil de jogar e fraco. E era foda, né, cara? Porque comia o memory card todinho, né, cara? O Diablo. Eu não tinha o PlayStation 1, né? Eu jogava na casa do amigo meu. O que acontecia? Ele tinha 2 memory cards, entendeu? 3. Um pra jogos normais, um pra Diablo, só Diablo, e outro pra personagem do Diablo. Aí sim. Cara, foi o primeiro jogo assim com temática adulta, né, deles, cara, que pô, atraiu sangue, mesmo o pessoal, né, cara. Você que jogou Diablo, você lembra, o que que é você entrar na sala do Butcher, você vê os caras, tipo, pendurados, saca, corpos de sangue, você, que isso, é um jogo, mano, não é possível. Pô, cara, não precisa nem ir tão longe, assim, só você parar pra pensar que uma das primeiras coisas que você vê no jogo é um cara deitado no chão todo fudido, que é, traumatizou. Não, é que tal, era várias fases que tinham coisas horrendas, sabe. Tipo assim, eu era pequeno, então eu tava começando ainda a jogar, sabe? Meu computador tinha. Ficou tremendo, foi, mano? Tinha medo do Butcher, cara. Quando saía daquela negócio aí, falava, Brash Bitch, caralho, meu Deus. Porque assim, quando eu vi meu primo jogando, ele tava nos primeiros levels. Então, assim, era aqueles Skeleton e tal, bem fraquinho. Vizinho, não é nada demais. É só coisinha boba. Aí eu, pô, falei, ah, copiei pra mim. Ele copiou, trouxe pra casa, instalei, graças a Deus, meu computador rodou na época. Eu comecei. Assim, e é tipo, cada sei lá, cada 5 minutos jogando, ficava a boca aberta, cara. Porque era bagulho que eu nunca vi antes, assim. Pô, olha aquilo, é um zumbi tenso. Porra, olha só. O zumbi todo nervoso, assim, ó. É das coisas, uma das coisas ali que a gente tem que bater palma ali pra Blizzard, cara, é que ela sempre conseguiu deixar os jogos dela em primeiro lugar, né, cara? O Diablo também não foi diferente, né, cara? O Diablo, ele ficou em primeiro lugar dos mais vendidos, né, dos jogos ali. Quem Exato. Tem que bater palma pra Blizzard, macho, já é força. Toda vez que esse bicho lança um fogo, é verdade, ó, cara. É doido, mano. O que deve ter vendido de placa de vídeo, mano, por esses dias? A negada comprando o jogo e tendo que melhorar. É, mas ele, a GeForce não tem uma parceria, não, com a Blizzard? É o mínimo, mano. É o mínimo, mano. O mínimo. O mínimo. Pelo menos um abraço no final do ano eles devem ganhar, cara. Porque não tem condição, não, mano. Pelo menos duas placas pros computadores deles, eles ganham, mano. A GeForce devia mandar ovo de Páscoa, né? Na época de dar vários presentinhos. Mandava cesta de café da manhã pros caras e tal. Aí em 98 os caras trouxeram outro sucesso no estilo do Diablo, né? Porque eles já estavam vendo que o mercado ali tava mudando, né? Eles trouxeram StarCraft 1, né? Aí os coreanos ouriçaram, né? Ferrou. É, putaria, né, cara? Sempre tem essa história, né, de que o chinês é que joga mais, né, do Diablo e tal. O que você mais viu aí foi campeonato de StarCraft. Ei, cara, StarCraft é um esporte na Coreia, né? Esporte? Não, Eu só de falar que dia 15 foi lançado o Diablo, viu? Dia 15 foi finalizado o Diablo. No Japão, né, na Coreia, né, e tal. Lá na Coreia, o filho da puta finalizou no mesmo dia, mano. Os caras finalizaram em 5 horas do jogo. Vai pra porra, mano. Ficou puta até, porque tu não conseguiu. Eita, tu tá jogando há quantos dias? Só pra gente ter uma ideia. Não, mas são doentes, mano. Cara, eu vi uma vez uma reportagem. Eu não sei se era sério essa porra. É desses blogs da vida aí. Mas que a galera lá, tipo, coloca a mão dentro de cambuca cheia de arroz ou milho ou qualquer cereal desse e fica abrindo e fechando pra aumentar a velocidade que eles clicam no mouse. Caraca, que é isso? É absurdo, cara. Você cara, é tipo, é um outro nível, assim. Eles treinam fisicamente pra jogar o bagulho, sabe? Ah, isso, beleza. Treinamento de clique. Eu não entendi isso aí, não. Como é, menino? Faz flexão com o dedo pra ficar o dedo mais forte? Treinamento de clique por segundo, se deixar. É. Eu vou dar dizer como é que ele tem o treinamento de engrossar a mão. É, putaria. Aquele famoso 5 contra 1, né? Estava eu lamentando lá jogando WoW, porque não iria está às 4 horas da manhã, porque eu ia trabalhar no outro dia, né? Eu, porra, macho, eu não vou estar acordado, não tem que dormir e tal, não sei o quê. Olha aí, ó. Aí a negada lá do clã lá, vai te lascar, mas vai dormir e tal, não sei o quê, né, beleza. Aí eu fui dormir, né? Pra ver como o Telos é querido, né? Aí eu fui dormir, né, beleza. Aí quando foi depois, quando é de repente, mano, uma muriçoca, mano, a bicha entrou no meu nariz, mano, na minha boca, sei lá onde foi, mano. Aí eu acordei desesperado. De mano. Novo foi tomar iogurte, bate. Tentando tirar a bicha da garganta, mano. Aí eu tentei, não consegui, né? Aí quando foi, quando eu levantei, né? Não, eu levantei pra ir tomar a velha golada de batimento. Eu fui até a geladeira, aí quando eu olho pro relógio, 3h58, mano. E aí? Rapaz, eu não acredito, é o destino. Puta, é o destino não, rapaz. É o Diablo, parceiro. Meu amigo, eu não acredito. Eu acordei 2 minutos antes da estreia, eu não acredito. Isso aí foi a história que tu contou pra tua mãe, não foi? Não, mas é sério, mano. Aconteceu, mano. Aí eu fui ligar o computador e fui logar a minha poderosa. Ah, velho, aí você vê que é mentira, porque teu computador não vai ligar em 2 minutos. Né? Pois é. Mas, ó, mas ligou, pô, lógico que ligou. Ligou porque ele foi ligado, então. É, ele bateu no computador até ligar. Que horas foi o lançamento aí do. Foi, mano. Foi 4 horas da manhã em 1 minuto. Sabe porque eles vacilaram, né? Aí eles podiam ter lançado o jogo às 6 da manhã, do minuto 6, no segundo 6 ali. É, macho, não tinha condições de entrar no servidor, velho, macho. Macho, era uma loucura demais, macho. O cara ficava tentando, e não entrava, e tentava, e dava erro, e o servidor caía, desconectado, e não sei o que. Aí eu fui criar o meu monge, aí tentei. Eu assisti o primeiro vídeo que tem pra assistir e tal. Aí eu fui desconectado de novo. Aí vai tomar na bunda, porra. Aí eu só fiz logar, criar o personagem, fui desconectado e desisti. Fui embora. Porra, o Diablo 2 era muito superior ao Diablo 1, né? O Diablo 2 eu já joguei. Há controvérsias. Eu acho que o Diablo 1 é divertido. Não sei, assim, eu não sei lá se... Lá vem o cara do Top Gear. Fala aí, Top Gear. Não, eu não vou falar que o 1 é melhor, nem nada do tipo assim. Mas eu tenho mais lembranças boas, mais lembranças de me divertir com 1 do que com 2. Essa é porque eu joguei muito mais o 1 do que o 2, assim. É porque eu tô sem memória. Mas eu lembro que o 2 era muito bom também, mas o 1 pra mim tem um espaço cativo, assim. Cativo pra mim tem mais o 2 do que o 1. O 1 eu joguei muito na casa do amigo meu, no PS1. Aí o 2 foi o primeiro jogo de computador original que eu tive. Olha aí. R$60 nesse troço. Eu tinha um amigo que era assim, ele tinha uma porrada de jogo pirata. Ele tinha, sei lá, 3 packs de jogo pirata. Aí o Diablo ele tinha original. E cara, o jogo bom, tu tem que ter original. É, vai tentar piratear o Diablo. Pra tu ver. Ameaçou, hein? Vai tentar piratear o Diablo pra tu ver o que acontece com a tua vida. Pior que o meu Diablo 2 era pirata. É com a tua vida, né? Ixi, mano. Tá vendo? Tá vendo? Olha a prova aí. O Diablo 2 do Deus é pirateado. Olha o que aconteceu. Olha aí, ó. O que aconteceu com a vida do cara aí, ó. O cara caiu no alcoolismo e tal, não sei o que. Toda vida que eu jogava o Diablo 2, me dava um sono da porra. Vai, tola. É, mano, eu tinha um sono do inferno. Aí eu, égua, macho. Eu achava o jogo massa e tal, mas o jogo era tão tranquilão, macho. Tão assim, calmo. Tranquilão. As músicas sinistras, né, e tal. Aquele negócio meio, sei lá. Aí uma música de Tristan lá, porra. Isso aí. As músicas assim e tal. Aí eu, rapaz, acho que pelo visto eu vou dormir e tal. É porque o teu jogo era pirateado, baitola. Não, aí agora quando chegou o Diablo 3, eu, vixe, meu irmão, esse aqui é esse, viu, doido, mas esse eu vou jogar de vera mesmo. Pirateado foi original ali, o teu. O que, mano? Diablo 3. Ah, nem tem pirateado, tu é doente, é. Oi. Não fala isso que tem. Oi. Ah, ainda não conseguiram não, cara, ainda. Mas vai ter, hein? Mas em 2002, a Blizzard lança um dos maiores sucessos da cara ali dela. Cara, eu ouso dizer que é o maior sucesso que deu pano pra manga pra Blizzard fazer, né, o caixa de dinheiro dela de hoje. É, velho. É o maior sucesso da humanidade. Vou te dizer. Não é de jogos, não. Vou te dizer, cara, a história desse bicho, cara, eu acho muito foda, cara. Warcraft 3, cara. Puta que pariu, velho, que jogo foda. Cara, tem uma teoria de que, tipo assim, a Blizzard tem uma máquina ligada no Warcraft 3, no WoW, né? Um fio tá ligado no WoW, o outro tá ligado na máquina, ela imprime o dinheiro, assim, já. Dentro da Blizzard mesmo. O Warcraft 3 tem tantas coisas muito boas. A história dele, assim, não é... tudo bem que é uma coisa que eles vêm trabalhando desde o Warcraft 1, né? O Warcraft 1 era o quê? Orcs e humanos lá, lutando e tal. Ia ter uma historinha. No 2 eles vão botar outras raças, uma coisa diferente. No 3, cara, é tudo que eles queriam fazer, né? Tudo... No 3, cara, eles colocaram uma história epicamente foda, cara. Puta que pariu. E o que é CG... daquele jogo. Caraca, eu tava maluco, cara. Aquilo ali é perfeição, cara, aquilo. Isso em 2002, né, cara? Eu acho que eu já ouvi falar, já falei em outros podcasts, a CG desse jogo, eu vou no centro da cidade, assim, hoje em dia, e eu vejo a CG do Arthas lá, né, matando, vai como lá. É, mas mano, hoje, tu vai andando pelo meio da cidade e tu começa a ter flashes da CG. Não. O cara quer mostrar, não. Ela tá delirando, né, mano? Ela é doente, já. O cara quer mostrar a qualidade, placa de vídeo, sabe? É, sim. Ela. enfim, aí ele vai e bota essa CG de 2002, cara. Isso, porra, cara. 10 anos se passaram e continuou top de qualidade. Como é que faz isso? Cara, é foda, cara. É Blizzard, né, cara? Blizzard é a empresa que eu falo, confio em tudo que é jogo que lançar. Cara, a CG, não. A gente vai botar aí no link, cara. Vocês vão clicar aí e ver a CG do Warcraft 3, cara. E a história toda, né, do jogo, a jogabilidade, tudo nele foi muito foda, cara. É, eu acho que o Warcraft 3 realmente é mais um conjunto de atributos, porque uma coisa só é complicada, né, de você nomear nele. É, cara. A trilha dele é incrível, a história dele vai caminhando de um jeito absurdo, que junta com, né, o Frozen Throne, que é a expansão que veio logo um pouco depois. É, os personagens, tudo, né, cara, os personagens são marcantes fortes até hoje. Não, é, pois é, porque 2002, né, eles criaram o Warcraft 3, só que eles queriam fazer, expandir aquele universo, né, cara, do Warcraft, que já era o sucesso e tal. E aí eles pensaram o seguinte: como naquela época, em 2002, estavam fazendo sucesso mais esses jogos online, eles pensaram, né, por que é que a gente não expande o Warcraft pra um jogo online também, um MMO? Uma coisa que os caras fizeram no Warcraft 3 foi uma ideia, assim, simples, mas que deu muito certo, que foi dar na mão do jogador o editor, né? Ah, editor de mapas. É verdade, cara. É verdade. Surgiu o Dota, né, daí, cara? Surgiu o Dota. Surgiu vários joguinhos que você chega lá no Warcraft. Tem muita gente que, assim, nunca jogou a história de Warcraft. E baixa o Warcraft só pra jogar esses mapas que as pessoas criam, sabe? Ah, mas isso também... Isso não é nada muito novo, não, né, cara? Não, isso não vem, é muito sei novo. Lá, desde do Half-Life. Quando que é Half-Life? Counter-Strike, né, e tal. Não, sim, mas não é muito novo. A quantidade de mapas, de variação de mapas que eles criaram no Warcraft, cara, é absurdamente maior do que do Half-Life. O Dota é o mais conhecido, né, dos mapas do Warcraft 3. Exato, o Dota é mais conhecido, tanto que ele criou um estilo de jogo. Ah, mas existe campeonato de Dota, existe tudo de Dota, né? É, hoje em dia... Dota foi adotado pela Valve, não foi? Adotado com dinheiro, né? Comprado que ele foi. O cara do Dota, ele queria criar um Dota melhor, só que ele não tinha como, né? Na Blizzard, ele poderia fazer pra Blizzard, só que a Blizzard não confiou no projeto, a Valve comprou e eles levaram, sabe? A partir do momento que você cria um jogo, que cria um outro jogo dentro dele, sabe? Ela criou um tipo, um estilo de jogo, sabe? Não foi uma coisa só um jogo. Tanto que o Dota, dele saiu League of Legends, o ROM, né? Outros jogos do estilo do Dota. Pronto, justamente. É, estilo editor. Tanto que muita gente perguntava pra mim até, vamos dizer assim. Chegava e perguntava, cara, como é que eu faço pra jogar Dota? Onde é que eu baixo o Dota? Eu falo, você não baixa o Dota, você baixa o Warcraft e dentro do Warcraft. É verdade, né, cara? Era tipo outro jogo, né, que você... E eu chegava a ver, no camelô, os caras vendendo o CDzinho Dota, assim, no CDzinho. Muito cara de pau, velho. Uma vez que eu tinha uns asilados que eu conheço, jogava Dota, os caras se garantem e tal, aí, ei, mas como é que tá o Dota e tal? Aí, não, agora é, nós estamos jogando Legend, não sei o que, ó, feroz aí. League of Legends. Vamos te lascar, meu negócio é tudo Dota, mano. Na faculdade que eu estudava, tinha um curso de desenvolvimento de games, né? Sim. Sabe que o Dota é responsável, mano, é? Normal, né? Tal. Aí de tarde a negada inventava de estudar na célula, né? Os caras, não, vamos se juntar aqui e tal, fazer a célula de jogos e não sei o quê. Aí os caras, não, mas antes de começar pra esquentar, vamos jogar uma partidazinha de Dota? Aí, mano... Você sempre estaria, mancho, até 5 horas da tarde, mano. E isso, mancho, um semestre letivo todinho, mano. Os caras, não, vamos estudar, não sei o que, beleza, mano. Mas aquela partida do Dota e tal. É, mas uma boa partida de Dota é muito massa, ó. Mancho, demora uma hora, sem certeza, mancho. Uma boa partida demora uma hora no mínimo. Aí tem aquele problema do vídeo, né? Você perde, você não quer... É sair perdendo. Você ganha, você quer continuar porque você ganhou, né? É, 2004, cara, ele surge aí o maior, né, cara? O maior sucesso ali da Blizzard, cara. StarCraft 2. World of Warcraft, cara. E esse é o responsável por trazer o Manel ali pra internet e não tirar nunca mais, né, cara? Tô pensando, tô reparando uma coisa, né, cara? A Blizzard meio que é criadora de tendências também, né? Também. Tipo, lançou o Dota, tá? Não foi a Blizzard, mas foi um jogo dela. Logo teve alguns jogos estilo Dota. Lançou o Diablo, logo depois apareceram jogos do estilo Diablo. Entende? O nego não caracteriza o jogo pelo gênero, sabe? É tipo o jogo da Blizzard. É, entende? Cara. Mas quantas vezes eu vou ter que dizer que a Blizzard é foda, mano? Os caras são foda demais, cara. Porque antigamente tinha MMO? Tinha, mas depois de WoW, teve uma porrada de MMO tipo WoW. E Star Wars Old Republic, oi? Oi? Se o cara for pegar... Mas tem uma galera escrotizando o WoW porque tá se tornando um jogo... um tanto fácil, ou estão tirando algumas coisas e botando outras, aí estão deixando meio avacalhado. Pra mim, macho, o WoW é o WoW. Sabe que na época que eles lançaram o World of Warcraft, a estimativa ali de usuários online durante um ano era 400 mil usuários, né? Esses bichos, mano, conseguiram bater ali a meta em um mês, mano. 400 mil jogadores online. O WoW foi um sucesso, todo mundo pirado, todo mundo tirando as calças, vendendo a cueca pra comprar o WoW, aquele inferno todo. Foram 12 milhões de usuários, macho. A lenda inteira do WoW de Lorca. Ah, mano, tu sabe que a putaria, mano, porque esses bichos estavam no desenvolvimento lá do WoW. Aí o Michael, né, o presidente da Blizzard, ele dizia assim: ah, vamos lá, vamos bater a meta de 1 milhão de usuários online. E a galera: 1 milhão. Isso tá doido, né, negócio de 1 milhão. Esses bichos conseguiram voado, mano, 1 milhão. A galera: vixe, mano. É, macho, o Cataclisma, mano, quando foi lançado, mano, na primeira 24 horas, mano, foi vendido 3 milhões e 300, mano. Ah, mas não só o Cataclisma, mas... os primeiros dias, mano. Os outros... É porque eu falei o Cata porque ele quebrou o recorde do próprio WoW, né? O Cata, já tem até apelidinho carinhoso, já. O Cata. O Cata. Dá pra não falar o Cata, né? Não só o Cata... Mas o Burning Crusade, cara, também foi um sucesso. E o Wrath of the Lich King também, cara. Qual é esse último? Fala de novo. É, isso é bom mesmo. Wrath of the Lich King. No primeiro dia os caras venderam 3 milhões e 300, né? Aí no resto do mês todinho chegou a vender 4 milhões e 700 mil, se não me engano. Tu sabe, mas que sempre quando eu vejo aquela CG do Lich King, cara, aparecendo, eu... caraca, bicho, é muito foda, cara, aquilo ali. A armadura do cara, cara, é bem desenhada. E até hoje é aquele cara, né? O Sam Dider, tá lá responsável lá pela diretoria de arte, né, do jogo. Isso é uma coisa curiosa, né? Porque ele começou com um visual mega punk, né? E conseguiu ir adaptando a arte dele, né? Pois é, cara. Mas nunca mudou, né? Sempre era aquela coisa meio cartunesca, né? Sim. No próprio World of Warcraft, no Warcraft 3, era meio cartunesco, né? O Príncipe Arthas e tal, os desenhos dele. A história do WoW é muito magnífica, né? Ah, e eles transportaram, né, cara? Os três universos do Warcraft, eles botaram lá no World of Warcraft. Muita coisa que você via no Warcraft 3, você vê no World of Warcraft. Sim. Não, porque a história é a continuação direta, né? Vamos assim, não direta exatamente, mas é praticamente um tempo. Pouco tempo depois do final do Warcraft 3. Então você já sente aquela coisa. É, desde do World of Warcraft, né? Sempre que a Blizzard ia lançar alguma coisa, aí era um sucessozão violento, né, cara? StarCraft 2 foi desse jeito. Pô, mas StarCraft não tem como dar errado, né, cara? Só na China tem, sei lá, 1.300.000 de habitantes. Só na Coreia é forte, cara. StarCraft eu não joguei, não. Acho que eu joguei só um. Ah, não, joguei. Joguei só o 2. Tira, e depois eu não, né, joguei mais. Tira. Eu não gostei, não, muito de StarCraft. Ei, mano, mas vocês estão jogando Diablo 3, como é que tá o jogo? Atendo a expectativa, tá legal? Mas o Diablo 3 era aquela coisa mesmo que o pessoal tá falando na internet, no Twitter e tal? Eu vou ser bem sincero, macho, o Diablo 3... não valeu os 100 contos. Ele é o jogo também. Até então eu era meio neutro quanto ao Diablo. Eu gosto, eu sempre admirei o Diablo, mas eu era meio neutro assim e tal. Jogava, sentia sono e tal. É um negócio meio assim. Hoje que tu é satanista, né? Mas depois desse aqui, mancha, esse aqui tá massa, ó, doido. Apesar de ser o mesmo estilo de jogo, o mesmo estilo de mapa, o mesmo estilo de... Por que que você vai mexer no time que tá ganhando, cara? Pois é. Pois é, justamente. Mas apesar de... Não, pois é, apesar de ser tudo igual, vamos dizer assim, aí poderia dar sono do mesmo jeito. Mas eu não consigo sentir sono nesse aqui, ó, mancha. Não sei porquê. O meu interesse aumentou drasticamente, bruscamente e tal, porque foi aumento. As CG desse filme, desse jogo aqui, está sem condições. Não, ó, bota a CG, vamos, só não dar spoiler pra ninguém, bota aquela CG que foi pro trailer. É, cara, aquela... Mas, não é coisa desse mundo, mas não é coisa desse cara, mundo. Cara, é uma coisa espetacular, cara, a CG. E vocês já acharam o Seu Madruga? Já. Ó, já, ó, vou te falar os que eu reconheci. Seu Madruga, Senhor Cara de Batata. Nick Fury, Senhorita... É, o Nick Fury, exatamente. Samuel Jackson. É, Samuel Jackson eu reconheci também. Que isso, tem ele. Tem. E ele é um dos personagens principais aqui da história, você. Tem é, mas o Seu Madruga eu não reconheci, não. Quem é o Seu Madruga? Eu te mostro lá na cidade. É isso, mano. Você sabe que é o Seu Madruga, né? Porra, mano. Derruba o Manel, mano. Tem até Murra, mano. Murra, olha aí, rapaz. Murra é massa, mano. É, uma porra que eu não entendi, mano. A negada disse que o Diablo 3, ele é offline. É. Só que o cara só joga offline se tiver conectado à internet, mano. Não, aí que tá. O Diablo, ele sempre foi, né, assim, offline. Se jogar sozinho. Sim. Você tem como você jogar sozinho o jogo, ou você tem como você abrir o seu jogo pro público. O cara pode entrar no seu jogo a qualquer hora, entendeu? É muito legal a interação entre online. Assim. Não, é, eles criaram esse método aí, eu acho que é por isso que aumentou meu interesse em jogar e tal, e não sentir mais sono, por causa que o jogo 2 era o Piratex, então eu jogava sozinho, né? Aí o jogo sozinho fica muito monótono. O 2 você joga online mais pra equipar o boneco e sair detonando os outros personagens. É verdade, é. O Telo já uma coisa, quando eu jogava Diablo 1 eu não achava ele monótono, mas assim, eu sempre achei um clima de solidão, assim, muito forte, muito tipo assim, estou sozinho pra resolver essa merda. No 3 tem isso ainda, porque pelos vídeos que eu vi, o mundo tá muito povoado, sabe, tem muito NPC. Tem muita estado. Gente da hora, então meio que pelo que eu vi dois vídeos, me tirou essa sensação, assim, sabe? Mas entende? É que tá, cara, desde o 2 ele já perdeu essa parada, sabe? Desde o 2 você já tem os seguidores que te seguem. Tipo, tá jogando sozinho? Beleza, tá jogando sozinho. Mas tem sempre um seguidor contigo. Porra, mas os seguidores realmente mata a solidão, tu é louco? Não, no 2, eu vou te falar a verdade, no 2 era ridículo. Eles só te seguiam. Nesse aqui, cara, eles fizeram um trabalho muito bom, que eles fizeram, assim, deu uma profundidade pros seguidores. Você tem cada um, eles têm histórias, você vai descobrindo, conversando com eles, né, usando a opção de conversar com os seguidores, você vai descobrindo a história desse seu seguidorzinho, né. E eles vai passando. Eles conversam entre si, do nada eles começam a conversar com você. Tipo, eu tava jogando com a Demon Hunter, né? Aí tem o cara que é o Templário, ele pergunta: ah, você tem... O Templário do nada chega pra você e pergunta: você tem família? Quando você sair daqui, quando resolver esse troço todo, você tem família? Aí ela fala: ah, minha família foi toda morta por demônios e tal. Aí ele: ah, nós vamos vingar a sua família, tenho certeza disso, sabe? Eles vão conversando com coisas aleatórias. É, porque tem um detalhe forte do que o Neto falou aí, que é um jogo offline, mas o cara tem que estar online pra jogar, né? É o negócio, cara, bem... O cara tá sempre conectado, né? Lá do CP. Propaganda enganosa. É, não, mas porque é assim. É, mano, se tu disse que jogar offline, eu jogo e tiro o cabo da internet, do computador. E aí, como é que eu vou jogar? É. Porra. Mas eu acho que dá pra você jogar. O 2, você instala e morreu. Como é que é? O 2, morreu. Joga. Peraí, tá dizendo o 2, né? Isso aí. O Diablo 2, ele você instala e sai jogando e pronto, morreu. Quando você quiser jogar online, aí você entra na conta da Net e sai arregaçando todo mundo. Mas então... Aí tem uma salinha de espera, você cria o seu jogo, né? Então... Aí já no Diablo 3, não. O Diablo 3, pra você iniciar o jogo, ele é como se fosse o... Qualquer jogo online. Ele exige um... Como é o nomezinho, mas que se dá essa porra? Login senha. Login senha. Existe um... Ego, mas esqueci o nomezinho que tem, mas... Validador. Aqui. Que é justamente a ferramenta que... Pergunta secreta. Não, uma ferramentazinha que deixa você ligado na internet direto. Então, quando você vai abrir o jogo... Internet. Ele abre essa ferramentazinha que eu esqueci o nome. Fodei. Cabo RJ40. Aí eu só sei que abre essa paradinha, que é uma janelinha do qual aparecem as atualizações dele, entendeu? O que é que tá acontecendo na comunidade do Diablo, o que aconteceu no site, comunidade, são os patches aí, as atualizações, o servidor tá offline, tá online, o servidor tá com problema ou não tá, entendeu? Sai toda uma atualização, sai propaganda também, faça a inscrição do Diablo por um ano, não sei o que, entendeu? As paradas assim. O jogo é de graça, como é que o cara vai vender a assinatura de um ano? Não, falei sem querer, mas é o do WoW essa parada. Tu tá confundindo jogos, porra. Foi, eu sem querer. Aí, louco, passou véio. Uma hora numa explicação de outro jogo. Ah, mas eu só confundi essa parte da inscrição por um ano. Tá, é muito louco, pro é foda, né, cara? Ah, mano, agora eu fiquei puto, ó. É. O quê? Puta que pariu. É, vai. Morreu. Tô interrompendo mataram o macumbeiro. Morreu o personagem lá. Não, mas foi injustiça, mano. Eu só vou interromper aqui pra falar no cast, porque enfim é sobre a Blizzard também. Estava eu jogando feliz aqui na paz do Senhor, aqui o Diablo 3. Quando a minha conexão houve uma queda brusca e o meu personagem morreu. Puta que aqui, ó. Ele tava jogando no hardcore. Não, verdade, mas eu tava com o personagem do hardcore, mano. É meu nome, morreu. O hardcore, se morreu, acontece o quê? Acabou? Perde, é, mas morreu. Morreu, beleza, perde personagem. Eu dei valor essa parte aí, mano. A gente podia acompanhar ao vivo o morte do personagem do meu Deus. Eu vou mandar o Canta aí Ritmo Quente imitando a voz do demônio. Peraí, mano, não entendo não. Imitando a voz do demônio. Espera ver. Cara, isso foi mais, né? Esse aí tem que ser, mano. Esse aí tem que ser, mano. Tu é espírita, mano. Tu nem acredita nessas porra, mano. Canta aí. É, mano, vai lá. A balada. A mansão ia tocar. E vamos lá, ninguém dá mais vida. E deu coragem e comecei a falar. Nossa, nossa, assim você mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, Lorinha. Ah, muito boa. Tô chorando de rir aqui, cara. Tritura toda, na meia volta, eu saquei os coroas, tudo isso agora. nessa orquestra, nessa cabeça, nessa hasta la vista.